Tá muito bom. Ah, beleza. Vou colocar o gravador aqui e iniciar pra. Já? Já? Calma, você não vai nem. Você não vai dar uns abraços primeiro? Caralho, você já vai enfiando o negócio. Sem dó. Chegar atrasado no trabalho, você vai explicar por quê. Ah, quero que o meu trabalho se lasque, bicho. Mas, pô, dá uns beijos, pelo menos antes. Então, peço perdão. É. Qual é que é o seu esquema aí? Primeira vez que eu gravo com você, então Cara, explica aí. eu deixo aqui gravando secundário, só se precisar, e uso um programa que o Hernani me passou muito bom, chamar MP3 Skype Recorder, para gravar o áudio dos dois. Entendi. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego. Um dos grandes momentos desse podcast aqui, desse humilde podcast, foi receber Hernani Carreira, que foi o cara que me incentivou a criar podcast em geral, me fez olhar para a mídia como uma coisa diferente, uma coisa que valia a pena fazer, porque antes eu conhecia, sei lá, Nerdcast, essa turma do Anticast, era um assunto muito chato, era muito engessado. E aí eu vi o Hernani fazer, eu falei, cara, isso pode ser bom, sabe? Tem como ser natural, tem como ser uma coisa legal de se ouvir. E tinha essa ideia distante na cabeça, mas nunca coloquei ela em prática. Até um rapaz, o Wilton, do Todo Dia Podcast, me convidar para o que seria minha primeira gravação na internet, minha primeira voz na web falando sobre uma coisa, que foi o Todo Dia Conversando com o Fascista, que foi um sucesso. Quem diria, pensando, a gente fez meio que, né, esperando que a turma ia ficar brava, que o pessoal ia xingar, mas não. Teve muita gente que gostou, que falou, pô, legal, não conheci isso aí. E deu certo, e graças a isso, graças a esse primeiro convite do Wilton, quem diria, né, que um brasileiro negro morando no Japão daria voz ao fascismo no Brasil? Mas graças a ele a gente percebeu que existiam outras pessoas interessadas no assunto. Então o Benefrego surgiu muito graças àquela entrevista, muito graças ao Wilton que está aqui. Então, assim como eu tive o prazer de trazer Hernani Carreira no mês passado para uma leitura de e-mails, eu tenho hoje de trazer o Wilton do Todo Dia Podcast. E aí, cara, tudo bem? Como você tá? Beleza, meu caro. Quanto tempo, hein? Faz tempo. Não, na verdade, a gente gravou Foi recentemente, mês mas. passado, cara. Semana É, passada. geralmente a gente conversa uma vez por ano, né? Estamos aí pela primeira vez, pela primeiríssima vez aqui no Menefrego, Menefrego. E é isso aí, cara. Vamos ver aqui. O que que sai disso aí? Cara, tem uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu Diga. imagino como seja a sensação, mas queria que você falasse dela. É, quando você começa a gravar uma coisa, fazer um podcast, um canal no YouTube, você meio que não tem muita noção de para onde isso vai. Tipo, imagino que você, quando você começou, tinha as pessoas que você se inspirava, o Petri, esses caras assim. E você começou, tipo, olhando para eles e falando, não, o que eles fazem é legal, quero fazer minha coisa aqui também. E hoje existe uma nova onda de podcasts, tipo, o meu, tipo, outros canais que tentam fazer uma coisa parecida aqui com o que você faz, por exemplo, de ouvir pontos diferentes e tal. E essas pessoas fazem inspiradas em você. Então, tipo, coisas que você fala no Todo Dia Podcast, piadas que você faz, meio que passam a ter um valor alto, porque as pessoas olham e falam, caralho, esse cara aqui não é só alguém falando no quarto dele uma coisa, é o Wilton no Todo Dia Podcast, e as coisas que o cara tem na vida dele são inspiradas em você. Então o cara vai começar a ver um anime porque você falou bem de anime, o cara vai visitar um lugar porque você falou que lá era legal. Como é ser alguém que influencia pessoas na internet? Qual é a sensação disso? Caralho, será que eu já tô nesse nível de desinfluenciador digital? É, mas pior que realmente, de vez em quando eu recebo e-mail de cara ou mensagem de cara falando: ah, aquele negócio que você falou, não sei o quê, mudou minha vida, me ajudou bastante, não sei o quê. É claro que tem o peso da responsabilidade, né? Você fica com aquele negócio, pô, eu vou falar um negócio aqui, isso pode reverberar, isso pode me trazer problema, ou isso pode afetar a vida de alguém. Tem esse lado que preocupa um pouco, mas acho que também tem um lado, tipo, cara, tem muito cara que precisa de uma companhia, precisa de uma voz, precisa de alguém que converse com ele e diga para ele as coisas que ele tá precisando ouvir. Então acho que eu gravo mais por isso mesmo, né, cara? Eu gosto de fazer essa companhia para os ouvintes. É, então mesmo tenho que dar um pouco de medo, dar um pouco de sabe, um sentimento de eu tô ajudando alguém, né? Isso eu acho muito válido. Concordo 100%, cara, e não é só o sentimento, não, realmente ajuda. Acho que só a companhia em si. Tem podcasts seus, do Hernani também, que às vezes eu já ouvi 5, 6 vezes, mas eu só vou ouvir de novo, porque eu sei que vai ser bom. tipo, no seu caso, o Todo Dia Chorando por Causa de Mulher, que é maravilhoso, cara. Será do top 5 podcast que eu vi na minha vida. Valeu. Então eu já sei tudo, tipo, já decorei cada frase ali. Mas eu sei que é bom, então só vou ouvir de novo. E é companhia, funciona muito bem nisso. Seguinte, Wilton, hoje a gente vai falar uma coisa bastante polêmica aqui, porque você mora no Japão. Mora há alguns anos já, você mora como um japonês. Acho que isso é a coisa mais diferente, porque muitos brasileiros moram aí, mas tipo, o cara mora e tem um trabalho específico para brasileiro e vive na comunidade de brasileiros e ele não fala japonês, ele fica ali para ganhar dinheiro e voltar pro Brasil. Você não, você fala japonês, você tem um estilo de vida, você tem um, sabe, seu dia a dia é o dia de um japonês. Então é muito interessante isso, porque o Japão é uma coisa muito distante pra gente. Ao mesmo tempo que tem aquele negócio de ah não, o Japão é o país do futuro, o Japão é o país da alta tecnologia e lá as coisas são muito boas, as mulheres são todas conservadoras, é um país perfeito. E assim, o brasileiro médio tem essa ideia. Tem os caras também que exageram, a turma do Naruto que acha que o Japão é o paraíso na Terra, mas o brasileiro médio ele acha que o Japão é um lugar muito foda, um lugar maravilhoso. Sim. E na prática tem coisas, por exemplo, o Japão tem um índice de suicídio altíssimo, tipo, muito alto. A taxa de natalidade é muito baixa. Imposto, é absurdo a carga de imposto que se paga no Japão. Então, tem coisas que, na nossa ideia, elas parecem muito boas, tipo, o fato de morar no Japão, mas na prática, quando você analisa, você fala, cara, não é tudo isso. Então, eu trouxe você aqui hoje pra gente falar sobre o Japão, como é morar aí, você que tem experiência completa. Uhum. E eu gostaria que a gente começasse um pouco antes disso. Eu gostaria que você falasse pra gente qual foi o seu primeiro contato com cultura japonesa. Tipo, o primeiro não, porque o primeiro, sei lá, deve ter sido um anime que você viu com 3 anos de idade. Mas a primeira vez que você olhou pro Japão e falou, cara, isso é interessante, tem alguma coisa aí, você lembra quando foi? E foi uma coisa imediata, tipo, sei lá, com 10 anos você viu um negócio e falou, quero morar lá? Ou você gostava do Japão, isso foi crescendo com o tempo? Enfim, o Wilton pré-Japão, como era seu contato lá e qual era a visão que você tinha e tudo isso? Acho que o primeiríssimo contato foi, logicamente, com anime, né? Só que anime me inspirou a ir mais a fundo do negócio para ver qual é que era do Japão. E aí eu comecei a, realmente, não sei se você chegou a ver aquelas enciclopédias que vendia em escola, Barça, você chegou a conhecer isso? Sim, peguei essa época também, que o cara ia lá e vendia o pacote completo, né, cara? R$500. Mas, exato, ia na sua casa e vendia. Então eu fui pesquisar mais a fundo, na época não tinha Google, não tinha Wikipedia, essas coisas, então eu fui na Barça mesmo e botei lá, inspirado pelos animes, né, botei lá Japão, para ler um pouco da história, essa questão de samurai, Segunda Guerra Mundial, e aí realmente foi que eu me apaixonei e me interessei mais ainda, foi quando eu decidi ir mais a fundo para ver qual que era a história desse país, porque eu sempre gostei desse negócio de samurai, ninja, artes marciais. Então, quando você pega o background de o porquê dessas artes, o porquê dessa cultura ter se desenvolvido, é que você acaba indo mais fundo e acaba se interessando ainda mais, né? Então, realmente, foi através disso e documentário também. Eu adoro assistir documentário. Então, assisti vários documentários sobre a história do Japão, sobre a história dos samurais, sobre a cultura, sobre o idioma também. E é um interesse que foi se alimentando conforme eu fui crescendo, né? Quanto mais eu fui crescendo, mais eu ficava me sentindo envolvido nesse negócio do Japão e da cultura japonesa. E não sei se eu posso entrar aqui num lado mais espiritual, mas eu sempre senti que eu tive uma espécie de conexão com o Japão, sabe? Não sei se em outra vida eu fui um japonês, alguma coisa assim, mas eu sempre senti uma ligação um tanto quanto forte com esse país e é um negócio estranho, sabe? Um negócio que inexplicável. Japonês, igual tem os transexuais, você era um trans. Vai ver, eu sou um japonês num corpo de negão brasileiro, mas eu sempre senti essa ligação com o Japão, sabe? Eu vejo muito pessoas falando isso sobre o Brasil, gente que vem de fora e dizem que, que sempre se viam com brasileiros, se identificavam, tipo, eles iam o Brasil na TV e falavam, meu lugar é lá, e aí o cara vem pra cá e vira aqueles alemão que mora no Rio de Janeiro e torce pro Flamengo, sabe? Sim. Mas é uma coisa constante. Só pra eu ter uma ideia, isso aí, você tinha, sei lá, tipo, 18, 19 anos, ou era 11 anos de idade você já tinha esse interesse? Não, moleque, acho que uns 12 anos, 12, 13 anos de idade eu tinha esse interesse. E esse negócio que você falou aí do cara que se identifica como brasileiro, realmente, eu não me identificava como brasileiro, porque qual que é a imagem que você tem do brasileiro? Ah, o cara que curte futebol, cara que curte samba, festa, cerveja, não sei o quê. Eu sempre fui o cara mais calado, mais na minha, nunca fui muito festeiro, não bebo, não fumo, não faço essas porra aí. Pode falar porra aqui no seu podcast? Cara, pode falar qualquer coisa, cara. Sinto liberado. Eu não curto essas porra. Aí eu olhava pra galera à minha volta e falava, cara, não me identifico com essa galera, não sou mais um de vocês. E aí quando eu descobri que o japonês médio era um cara mais fechado, mais quieto, mais na dele, que curtia os hobbies dele lá tranquilo, sozinho, aí que eu me identifiquei mais, eu falei, pô, talvez esse seja o caminho que eu deveria seguir, né? Então, era esse o sentimento que eu tinha quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Sério, aqueles caras. Ó, seja sincero aqui agora, hein, cara. Fale a verdade, vai ser vergonhoso, mas sempre sem sinceridade. Sério, Diga. aqueles caras que assistia Naruto e ficava, ah, eu sou literalmente o Sasuke, eu não vou falar com ninguém porque eu sou uma pessoa quieta e fria. Sério, assim, ou você controlava isso? Tipo, você via o seu anime em casa, mas era de boa na rua, não mostrava muito o level. Não, Naruto é uma geração muito mais recente. Eu sou mais da geração Cavaleiros do Zodíaco, Kamen Rider, que mais? Que eu assistia Yu Hakusho. Então eu era mais de, sei lá, colocava a toalha da minha mãe nas costas e ficava pulando na cama fingindo que eu era um Cavaleiro do Zodíaco. Era mais isso mesmo. Mas não era uma questão de copiar a personalidade do personagem. Era mais uma questão de ficar pulando na cama e ficar lutando com o vento. Então, beleza. Acho que na sua época não existia isso, cara. Na sua época parece que você tem 50 anos, sei lá, foi 10 anos antes da minha, mas na sua época não existia a subcultura de animeiros. Então era um negócio que, sei lá, você gostava, mas passava batido. Tipo, hoje em dia é muito comum ter igual tem o um grupo dos roqueiros, o um grupo dos funkeiros na escola, tem um grupo da galera que gosta de anime. E são os caras assim, cara, tipo, os caras que ficam, sou literalmente o Sasuke, eu não falo com ninguém, sou uma pessoa muito fria. Puta, ainda bem que você não pegou isso. Não peguei. Você gostava de um negócio chamado Gundam? Gundam eu conheci quando estreou no Cartoon Network. E, cara, eu lembro que eu não gostei muito porque era muito sério, era muito político. Eu era moleque, eu queria ver porradaria, eu queria ver Dragon Ball, né? Só que o Gundam é um negócio muito cerebral, né, cara? Envolve muita questão adulta, então acabei não gostando. Só fui gostar depois de velho mesmo. Cara, Gundam, eu tô tentando convencer os ouvintes aqui do Menefrego a assistirem Gundam, porque é bom, cara, é muito bom. Eu tinha a mesma visão que a maioria das pessoas que ouvem isso aqui tem, que, porra, anime é coisa de criança, por que você vai ficar assistindo anime? Não é, Porque quando eu cara. era criança tinha Dragon Ball, tinha Pokémon, era tipo anime Sim. mais infantil, shonen. Mas quando eu descobri Cowboy Bebop, e aí eu falei, meu amigo, isso aqui pode ser bom, tipo, dá pra fazer anime bom. E aí depois de Cowboy Bebop eu fiquei anos procurando até um cara me recomendar Gundam. E o que ele falou, cara, tem um maluco lá no Gundam chamado Char, que ele é literalmente um nazista do espaço com um robô gigante. Eu falei, caralho, o que é isso? Preciso assistir. E é bom, velho. É bom, é bom. É um anime de robô, então o cara vai procurar no Google Gundam e vai falar, ah, robô, não gosto disso aí. Mas tem pouquíssimo robô, cara. É história política, os caras fazendo um lobby pra derrubar o maluco e eles brigando e vendo qual é a aliança mais forte que ele pode formar pra próxima guerra. Robô é só uma coisa secundária, mas é muito bom. Eu acho Gundam. Pra mim, Gundam, o meu pouquíssimo conhecimento, pra mim a melhor coisa que o Japão já produziu culturalmente é Gundam, acho, nota 10. E pra você, nessa época aí, depois a gente vai falar hoje em dia que sua visão mudou, mas nessa época, o que você achava que era o auge do Japão? O melhor tokusatsu, anime ou dorama, a melhor coisa que o Japão fez, que você via e você ficava assim, cara, eu quero fazer parte disso aí um dia. Deixa eu pensar, excelente pergunta, hein? Mas acho que não foi nem anime, acho que foi com Tokusatsu mesmo. Existe um Kamen Rider chamado Kamen Rider Hibiki. Eu achava maravilhoso, cara, principalmente porque, diferentemente dos seriados japoneses que são baixa renda, eles fazem tudo low cost para poder manter o seriado vivo durante um ano, eles investiram um pouco mais na história, no, na direção de arte, na fotografia dessa espécie de série. E, cara, era muito bom, qualidade incrível, uma história maravilhosa. Era um Kamen Rider que usava os poderes da natureza através dos sons da natureza para poder se transformar e derrotar os Onis, que são os demônios, que também são representados através de sons da natureza. Olha que loucura, bicho, que viagem do caralho. E o legal é que essa série é uma série. Foi a última série escrita pelo criador do Black Kamen Rider. Não sei se você conhece o Black Kamen Rider. Conheço de nome, cara, mas eu nunca assisti. Puta, se ferrar, cara. Vai procurar depois. Então, esse cara, antes de morrer, ele escreveu uma última série, que foi esse Kamen Rider Hibiki, que na verdade era pra ser uma série de ninja, só que aí eles adaptaram a série pra se tornar mais um Kamen Rider. E aí, assistindo isso, tanto a história quanto o personagem principal, que é um cara de, sei lá, uns 40 anos, e o cara é meio que um paizão da galera que assiste esse seriado, né? O cara dá várias dicas, dá vários ensinamentos, e me inspirou bastante esse Kamen Rider Hibiki, que é uma das séries que eu mais curto até hoje. Cara, você pegou uma época também que, pra mim, foi tipo... Eu me arrependo muito, quer dizer, me arrependo que eu não fiz. Não foi culpa minha, mas... Eu gostaria muito de ser um pouco mais velho pra ter vivido isso, que foi a popularização da internet no Brasil e as pessoas procurando coisas que não eram fáceis de encontrar. Tipo, hoje em dia eu posso abrir um torrent qualquer e escrever lá Gundam e eu baixo todos os Gundams que já existiram. Sim, em 5 minutos. É, tipo, você baixa e assiste. Não tem esse negócio de, porra, tem um anime lá que parece ser bom e tal. Como era viver isso, cara? Como era, sei lá, você gostava de Tokusatsu? Você descobrir que existia uma coisa chamada Kamen Rider e existiam vários Kamen Riders. Você tem que procurar qual é o melhor, mas tem, tipo, um blog na internet que fala sobre e não é um negócio fácil de achar. Tinha que ir lá no KD procurar. E aí você acha, aí você tem que ir atrás, mas só tem um DVD que você tem que comprar na Liberdade. Tipo, qual era a sensação de você encontrar uma coisa boa nessa época? Eu acho que é uma coisa que não dá pra gente nem imaginar. Tipo, você procura um monte de coisa ruim, aí você encontra algo bom e você tem aquela sensação de, tipo, eu fui atrás, eu achei, eu sou foda. Como era isso, cara? Cara, acho que o melhor exemplo disso na minha vida foi trilha sonora dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu adorava aquelas músicas. Trilha sonora dos Cavaleiros do Zodíaco é maravilhosa. Você chora ouvindo as músicas. E aí eu fui encontrar um site argentino que tinha o link direto pra você baixar os álbuns. Acho que são mais de 15 álbuns. E os arquivos separadinho, bonitinho, MP3 por MP3. Não é que nem hoje que você mete o torrent e baixa tudo de uma vez, ou então você mete o zip e baixa tudo de uma vez. Eu tinha que baixar arquivo por arquivo e cada música levava, sei lá, 3, 4 horas pra baixar. Então eu baixava uma música, ficava esperando um tempão, fazia outras coisas. E naquele tempo também a internet era caro pra burro, né? Só de madrugada que a gente podia acessar pra poder baixar coisa. Então eu tinha que acordar, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã. Entrava nesse site argentino, não falava espanhol, não falava porra nenhuma, colocava lá pra baixar aquele negócio, uma lentidão do cacete, aí eu ia dormir, no dia seguinte que eu ia ouvir a música, aí eu chorava, ficava ouvindo aquela música o dia inteiro, na mesma noite daquele dia eu ia lá e baixava mais uma música, acho que eu levei uns 2 meses pra baixar toda a trilha sonora dos Cavaleiros do Zodíaco. E naquela época também, não existe esse negócio que tem hoje Google Drive, Dropbox, as coisas pra você fazer backup das coisas, né? Então o PC travava, o PC quebrava, ia pro caralho essas músicas, eu tinha que baixar tudo de novo. Tinha que fazer backup em CD, cara. Isso. Eu gravava CD, gravava mídia de CD, e tipo, mídia de CD só cabe 90 minutos. Então imagina o neguinho com aquele pack de CD cheio de trilha sonora dos Cavaleiros do Zodíaco. E aí aquele mesmo esquema, né? O CD riscava ou quebrava alguma coisa assim, e já era. Perdeu todas as músicas, tem que baixar tudo de novo, né? Então... Era gostoso, cara, sinceramente, era mais gostoso porque hoje em dia a gente tem tudo na mão. Agora, quando você pena pra ter aquele negócio, acho que você dá até mais valor pras coisas, né? Cara, realmente eu queria muito ter vivido isso, porque, tipo, eu comecei a me interessar por mecha, porque eu vi que Gundam era legal, aí eu procurei, tipo, Best Mecha Animes e apareceu os 15 melhores, e aí tinha uma explicação exata do porquê ele é bom e pra quem é recomendado. Fui no torrent, baixei e, tipo, tá tudo aqui no meu PC, eu nem assisti. Tipo, sei lá, eu vou assistir isso aqui daqui a um ano. Porque meio que não tem aquela sensação de ter ido atrás. Isso é uma coisa que realmente eu acho que devia ser foda. Ou sei lá, tipo, imagina você comprar um DVD de um anime que você gosta. E aí você compra uma temporada dele e vai assistindo várias vezes. E você, pô, eu vou assistir de novo porque eu quero entender porque tal coisa aconteceu. Tipo, hoje como a gente tem muito mais acesso a coisas, a gente não revê nada. Você assistiu uma vez, já era. Você vai procurar outra coisa nova. Então meio que se perde esse negócio de ser fã de uma coisa, sabe? De consumir aquilo, de entender por que aquilo é bom, entender por que Kamen Rider é melhor do que os outros Tokusatsu. Então você vê mais vezes, você presta atenção na música, você consome como um todo. Isso morreu completamente. Eu realmente queria ter essa experiência, cara. Acho que devia ser uma coisa foda. É, foda. Nessa época, então, estamos aqui no Yuton pré-adolescente, já adolescente. Você já, de início, se interessou em falar japonês? Ou... Gostava da cultura, gostava de documentário, mas não foi muito atrás por enquanto. Eu cheguei a entrar em sites para ver, estudei lá o hiraganazinho, o katakanazinho básico. Só que eu só fui me interessar em estudar a fundo e sério o idioma quando eu já estava mais velho, que eu estava dando aula de inglês para pagar a faculdade. Aí uma aluna chegou um belo dia para mim e falou: abri um curso particular ali de japonês, se você quiser ir lá dar uma olhada, porque ela sabia que eu curtia cultura japonesa, essas coisas. Inclusive, cara, até uma dica muito boa para os seus ouvintes: se você tem interesse em alguma coisa, se existe alguma coisa que você gosta muito, cara, expõe, externaliza isso para todo mundo, que eventualmente alguma oportunidade vai surgir para você. Então, se você gosta muito do Japão, cultura japonesa, ou sei lá, se você gosta muito do fascismo, externaliza Conta isso para para todo todo mundo. mundo. Conta para todo mundo, porque uma hora alguém vai ver aquilo e vai ter uma oportunidade para você, vai falar: tem tal coisa ali, pode ser que você se interesse. Então, se você tem um interesse, não fica guardando só para você. Então, como essa aluna sabia que eu curtia Japão, cultura japonesa, ela falou: abri um curso ali, vai lá ver se você não quer fazer. E aí eu fui lá, eu lembro quando eu cheguei para a professora lá do curso, falei: eu tava interessado na aula de japonês. Ela viu um neguinho lá, todo esquisito, falou, lembro que ela falou assim: é para você? Do tipo, posso aprender um pouco de japonês? Professora Edna, nossa, lembro ela até hoje, cara. Maravilhosa, maravilhosa, me ensinou bastante coisa. E foi isso, cara. Eu comecei a fazer o curso com ela, pagava mensalmente, ela acho que 2 vezes por semana. E foi aí que eu me desenvolvi, foi aí que eu aprendi bastante coisa. Só que eu só fui aprender o japonês legal, legal mesmo, depois que eu fiz intercâmbio aqui. Que aí foi realmente o que eu aprendi um mês de intercâmbio aqui, eu não aprendi em 3 anos de curso com essa professora aí. Então, Uma coisa que eu realmente. aprendi, cara, com meus amigos animeiros é que o japonês usado em anime e mangá, ele não é o japonês de verdade. Tipo, ele Sim. não tem as mesmas palavras, isso é verdade mesmo? É um japonês mais infantilizado para ser mais cômico, né? Tipo, você querer aprender inglês, sei lá, assistindo South Park, sabe? Você só vai aprender a falar palavrão e besteira. Então, realmente é mais um japonês infantilizado. Se você quer aprender japonês assistindo as coisas, o ideal seria série de TV, né? Que eles falam um japonês mais adultizado, eu acho. O problema é que é muito ruim, cara. Dorama, já tentei assistir, mas é muito mal atuado. Tipo, parece que eles não se importam, então os caras estão sempre meio tristes. Uma cena com uma puta emoção, o cara tá meio triste, falando tipo: "Ei, eu descobri quem é o assassino." É meio complicado. Pra quem quer estudar japonês, vale a pena, mas Não, tem vai sofrer um doramas e pouco. doramas, né? Que depende também do tipo que você tentou assistir. Eu, por exemplo, curto um ator chamado Kimura Takuya, que ele tem uns doramas maravilhosos. Inclusive, o que eu mais gosto dele é que ele é piloto de corrida. Então você pode ir muito mais por interesse mesmo. Você que é professor, vou te indicar um então chamado Great Teet Teacher, eu não vi o cara. Onizuka, Eu já vi GTO. o anime dele já. Tem o dorama também. Procura o antigão. Esse é maravilhoso, cara. Para quem quer ser professor, esse dorama aí é. Na verdade, foi esse dorama que me inspirou a dar aula de inglês para poder pagar a faculdade. Então, procura esse dorama que eu acho que você vai gostar. Beleza, assistiria. Só para o ouvinte ter uma ideia aqui, porque aqui a gente vai entrar no ponto onde você realmente foi papão. Hoje em dia, você pode ser considerado um Tyrone. Você é alto. Não é shapeado, mas também não é gordo nem magrelo. É um cara bonito e é um cara que virou o rei do Tinder de Tóquio. Nessa época, você já tava semi-shed ou você era um betinha nota 3 sofrido? Porque tem diferença você chegar num país novo que você não conhece nada sendo um Tyrone e sendo um cara nota 3. Você se colocava como nessa época? Cara, eu era um bostinha. Eu era muito beta quando eu vim pra cá, inclusive, pelas experiências que eu tive aí no Brasil, né, cara? Só fui me desenvolver aqui quando eu vi que eu tava com dificuldade de pegar as japonesas. Porque eu cheguei aqui e falei: cara, negão no Japão, vou fazer sucesso, né? Que nada, cara. Penei pra cacete. Então, realmente, essa transferência do Brasil pro Japão, eu era um betinha bem bosta que achava que o ideal é você conquistar o coração da donzela e fazer ela se apaixonar por você para você conseguir alguma coisa dela. Era essa a minha mentalidade quando eu me mudei. Beleza. Agora eu gostaria, por favor, cara, eu acho essa história maravilhosa. As suas duas viagens ao Japão, se puder falar sobre elas, porque você foi a primeira vez, tô lembrando de cabeça que estiver errado, desculpe, mas você foi a primeira vez fazer intercâmbio, foi legal, você aprendeu bastante japonês, se desenvolveu, mas era por um período, né? Era 6 meses, se eu não me engano. E aí você tinha que voltar pro Japão, só que era muito caro, era muito difícil. Então você foi pra China, e aí na China não deu certo. Tipo, era um país realmente ruim já desde aquela época. Voltou pro Brasil e aí correu atrás de ir pro Japão e conseguiu a segunda vez. Eu acho essa história legal, cara, porque tem muito esse negócio aqui no canal do cara, não, porque eu nasci pobre, eu nasci no Brasil, então eu tô fudido, tipo, eu não tenho saída mais, porque eu nunca vou conseguir nada na vida. E eu acho que histórias como a sua são um exemplo que não, cara, que, tipo, é difícil, você não conseguiu do nada, você não foi no aeroporto e falou, ah, quero morar no Japão. Não, você teve que aprender a língua, teve que viajar para lá, teve que conseguir trabalho, foi uma coisa muito difícil. Mas é um exemplo de alguém que, tipo, fez uma coisa acontecer. Eu acho isso realmente muito foda, então se puder falar sobre ela. Até pra motivação pro cara que, sei lá, não quer ir pro Japão, mas quer ir pra Inglaterra, pra Irlanda, pra ele ter uma história que ele vai lembrar e falar, pô, é possível. Sim, é, realmente eu era desses caras que achava que era um sonho impossível ir pro Japão, né? Porque eu conversei com meus pais até, eu cheguei pra eles e falei, ó, tem esse negócio aqui que eu tô sentindo em relação ao Japão, eu não sei o que que é, não consigo explicar, mas eu preciso ir pra lá. E aí meu pai e minha mãe caíram na gargalhada, né? Até que um belo dia eu descobri que era possível fazer intercâmbio pra vir pro Japão. E aí seria a minha oportunidade de realizar esse sonho. E o que que eu fiz, cara? Eu guardei de dinheiro durante um ano para conseguir pagar esse curso. Fui lá, eu fui na agência, né, do intercâmbio e falei, ó, tô com esse sonho aqui, eu quero realizar esse sonho, não tenho muito dinheiro, não tenho muita grana, o que que a gente pode fazer? Aí a moça fechou um pacote lá para mim, eu ia pagar mensalmente, acho que dava acho que uns R$ 200 na época. É, o curso total ia dar uns R$ 2.600, alguma coisa assim. Aí eu fechei Só uma com coisa ela. antes de você continuar, Ah. nessa época aqui que o Tom tá falando, o salário mínimo não era igual hoje que é R$ 900, não, tá? O salário mínimo era Sim. 350, então era metade de um salário dedicado para isso. Exato. Que senão o cara vai falar, ah, é até baratinho, é tranquilo. Não era, não. Não, não, na época não. E realmente, todo mês eu pagava esse dinheiro aí religiosamente. E aí no final, quando eu consegui terminar de pagar, já era a época para fazer a viagem. E aí, né, cara, nossa vida é uma série da Netflix, né? Quando você acha que tá tudo bem, acontece alguma coisa. O que que aconteceu? Simplesmente o maior terremoto, um dos maiores terremotos da história do Japão. Inclusive deu até crise nuclear. Isso faltando, tipo, Caralho, eu lembro disso. faltando, tipo, 2 semanas para eu poder viajar. Já tava com o curso pago, já tinha comprado a passagem, já tava na expectativa, só esperando a data para embarcar. Aí acontece esta merda. Só que o que aconteceu? Aí a escola entrou em contato comigo e falou, ó, aconteceu essas coisas, etc., mas a escola ainda vai funcionar. Se você ainda tiver interesse de vir, pode vir. E nessa época tava todo mundo indo embora do Japão, né? Porque tava todo mundo com medo daqui virar o Chernobyl Foi 2, o porque... Fukushima, né? Isso, 2011. vazamento de Porra, cara. Fukushima. Caralho, que você deu muito azar. E... Depois da bomba nuclear, isso foi a pior coisa que aconteceu no Japão, no mês que você Exato. ia viajar. Foda. E dei muito azar, mas no final acabou virando muita sorte, porque o país estava meio que vazio na época, estava tudo bem mais tranquilo. Inclusive, quando eu fui de avião, o avião estava completamente vazio. Se tinha 20 pessoas no avião, era muito, cara. Então eu vim deitado no assento do avião. Mas não desisti, cara. Mesmo com crise nuclear, terremoto, país Você já tinha, destruído, sem até aí, só dinheiro. pra entender melhor onde você tava, você tinha experiência com morar sozinho? Você já tinha ido viajado pra fora do Brasil e tal? Ou foi tudo primeira vez? Sua primeira vez Não, com tudo tudo foi indo pro primeira Japão vez. direto? Tudo primeira vez. Acho que eu só saí de São Paulo para ir para Minas Gerais, né, nessa época aí. Viajei Cara, de então. ônibus da Gontijo. Pô, cara, no seu lugar eu teria muito medo de ser muito sincero, cara. Acho que ia pensar, sei lá, 15 vezes no aeroporto, pensando que poderia Nada. dar errado, sabe? Sabe por quê, cara? Dá um sentimento de liberdade, sabe? Porque você fica longe da família, fica longe dos amigos, de tudo que você conhece, tudo que você. É, tudo que circunda a sua vida, e para algumas pessoas isso pode parecer, meu Deus, eu não consigo ficar longe da minha família, etc. Mas para mim era uma sensação de liberdade, sabe? Eu posso ser outra pessoa, ninguém me conhece, ninguém sabe de mim, ninguém sabe quem eu sou, quem eu deixo de ser, o que eu gosto, o que eu deixo de fazer. Então ninguém vai ter um pré-julgamento em relação a mim. Então isso me deu um sentimento de liberdade a partir do momento que eu passei da segurança do aeroporto e fiquei naquele lobby lá que você espera para o embarque. Era uma sensação muito gostosa, tipo, cara, tô embarcando numa aventura. E esse é um sentimento muito bom, eu acho. Caralho. Chegando no Japão foi tranquilo? Você morou sozinho nessa época ou morou com aquele negócio? Você mora na família de. Quer dizer, você mora na É. casa de alguém, tipo uma família de aluguel? Como foi? Isso, nessa época eu fiz o homestay, né? Você mora com uma família japonesa e eles meio que são os seus pais nesse outro país, né? Então eu tive lá uma mãe bem gostosa, que andava de mini saia pela casa o dia inteiro. Não sei se ela tava me dando mole ou não, mas eu era muito bobão para perceber isso. Cara, Daí você tava tinha. vivendo um anime. Tava vivendo anime. Aí tinha o pai da família, que ele trabalhava de. Ele era meio que caminhoneiro, né? Fazia entrega. Então ele Usava óculos. usava óculos, quase nunca tava em casa. O Numa-san é o nome dele. Quase nunca tava em casa e tinha um irmão, que era um japonês adolescente, roqueirinho. Tinha uma cobra no quarto dele. Não, não é o que vocês estão pensando. Ele de fato tinha uma cobra, o animal, a cobra ele tinha no quarto dele. E tinha, ele tinha uma irmã também, que, como ela trabalhava à noite, não me perguntem o que ela fazia, mas como ela trabalhava à noite, quase nunca eu a via, mas eu sei que ela curtia hip hop, inclusive naquela época tava na moda japonês que fazia. Como é que fala? Breakdance? Não, aquela máquina que deixa a cor da pele mais escura, como é que é? Bronzeamento Bronzeamento artificial. artificial, isso. Ela fazia isso para deixar a pele mais escura porque ela queria ser preta. Pô, então nesse aí você se deu bem, cara. Era só Me dei você bem, pedir o mas. zap dela que já era. É, mas como ela trabalhava à noite e dormia o dia inteiro, eu quase nunca vi ela, né? Mas foi esse nível de família que eu fiquei. E, cara, é muito bom assim, porque quando você viaja para um país como turista, você só vai ver as coisas que é para turista ver. Você só vai ver ponto turístico, comida típica, essas coisas que, para mim, é uma grande bobagem. Se você quer conhecer um país de verdade, você tem que se misturar, cara. Você tem que ir num lugar que o turista não vai. Você tem que conversar com pessoa que turista não conversa. E aí sim você vai sentir o país e vai saber do que se trata. Então, como eu morei com uma família japonesa, deu para sentir como que é esse dia a dia, como que é o cotidiano de uma família normal japonesa. Foi uma experiência muito boa, cara. Pô, cara. Tem um negócio que, tipo, a única imagem que eu tenho do Japão, se eu tiver que fechar o olho e imaginar o Japão, é um lugar do Persona 5, que é um jogo de PS4. Tem um bairro lá, talvez eu vou errar a pronúncia, mas ele chama Akihabara, que é tipo o bairro dos nerds, o bairro dos otakus. E aí você vai lá e compra joguinho barato, e compra coisa de anime, e compra miniatura de Gundam, e tipo, tem coisa infinita lá, e é só, tipo, o bairro é tipo a Liberdade, só que numa escala maior. Você visitou lá a primeira vez que você foi, cara? E sim, qual foi a experiência? Que deve ser um bagulho maluco. Tipo, você realmente tá vivendo um sonho só de chegar lá e olhar aquilo e falar, cara, isso aqui existe mesmo. Sim, inclusive para você que tá na fase Gundam, eu fui lá justamente por causa do Gundam Café, que é uma espécie de point que tem lá, que é um café com temática Gundam. Então eu fui lá nesse Gundam Caraca. Café em Akihabara. E realmente, cara, Akihabara é a meca de para quem curte anime, para quem curte tokusatsu, inclusive porque lá você consegue achar, às vezes você curte esses bonecos em miniatura, eles chamam de action figure hoje em dia, você consegue achar lá e muito barato também. Então eu lembro que eu fiquei maluco com os bonequinhos que tinha lá, porque quando eu era criança eu comprava esses bonecos de Cavaleiro Zodíaco, etc. Aí você chega no, na origem, você chega na fonte, que tem variados tipos, você fica completamente louco. Eu lembro de passar umas 3 horas só olhando prateleira de bonequinho. Pra gente ter ideia de quão muito barato é, tem um negócio chamado Gunpla, que tipo, o Gundam é um robô gigante, e aí Gunpla você compra várias pecinhas de robô, vem tipo 300 peças na caixa, e você Isso. monta peça por peça, e aí ele fica completo, só que tipo, leva 10 horas para montar. Eu comprei um desse aqui no Brasil, tipo, a versão mais simples, que é um Banshee, tipo, mais simples, 15 centímetros, e custa em média tipo 200 ou R$ 250, a versão mais simples. Caralho. Eu entrei num site chamado AmiAmi, que é um site japonês que vende miniatura. Cara, é tipo a versão top, muito boa, com luzinha, acende LED e fala coisa, custa na conversão tipo R$ 50, Isso. R$ 65. É realmente muito barato. Sim. Cara, imagina a Um sua sim. sensação de estar lá, de olhar aquilo tudo. Eu acho que eu teria tipo trabalhado um ano depois para pagar, mas eu gastaria muito dinheiro nesse lugar. Sim, um boneco simplão desse aí tá uns 1.000 ienes, e 1.000 ienes é o que eu gasto, sei lá, num lanche do McDonald's, sabe? Então, se dá para comprar todo dia se eu quisesse, entende? Então é bem, bem legal isso mesmo. Para quem coleciona é maravilhoso. Você teve, nessa primeira vez que você foi, você já tava já um pouco mais velho, pensando em tipo, não, vou trabalhar, vou dar um jeito de viver aqui? Ou você tava meio modo, ah, vou lá pra curtir e ver as coisas que eu via no anime, ver os lugares que eu via quando assistia séries? Você tava mais pensando dessa forma, você não tinha na cabeça já que você queria morar lá, queria ficar pra sempre no Japão? Cara, pra te ser sincero, apesar de, nossa, lindo, maravilhoso, estou no Japão, estou realizando um sonho, etc. Eu lembro que a primeira semana foi um pouco mais complicada, porque você não sabe como o país funciona, sabe? É tudo muito novo, é tudo muito diferente. Então, sei lá, Minha unha ficou grande, eu preciso comprar um cortador de unha. Onde que eu vou comprar a porra de um cortador de unha aqui, sabe? No Brasil você vai no camelô, não sei quanto tá hoje em dia, mas na minha época R$ 1 você comprava e ela cortava a unha e um abraço. Mas no Japão não tem camelô, então onde que eu vou arrumar um cortador de unha para cortar minha unha? Então, sei lá, preciso comprar um creme barbeador. Onde que eu vou procurar um creme barbeador? Aí no Brasil eu vou lá no Extra Hipermercados e compro, mas aqui não tem Extra Hipermercados, então aonde que eu vou arrumar isso? Então eu lembro que essa primeira semana de adaptação foi um pouquinho mais complicado para mim, levou um tempo para eu conseguir me adaptar. Cara, esqueci a pergunta, como é que era a pergunta mesmo? A pergunta é se você já nessa época pensava, tipo, eu vou organizar as coisas, vou aprender japonês porque eu quero morar aqui, se eu tinha isso na cabeça, Ah, ou você sim. ainda tava só tipo, ah, vou conhecer e vamos ver como vai ser esse país. Ah, tá, beleza, me reencontrei então. Então, essa primeira semana eu tava me adaptando ainda, eu ainda não tava com essa mentalidade, mas depois que eu consegui me encontrar, achar as coisas, consegui aprender a me virar aqui, comprar passagem de ônibus, essas coisas, aí começou a despertar em mim o interesse de viver aqui para sentir de fato como é que é o país, sabe? Porque você só pode dizer que você sentiu como é o país a partir do momento que você tá pagando imposto nele, né? Aí, de fato, você pode dizer que você viveu lá e que você sentiu como que funciona. E aí eu comecei a alimentar esse sentimento, só que eu não tinha grana para estender o curso e ficar aqui por mais tempo. Eu tinha que voltar no Brasil, pro Brasil, eu tinha trabalho, tinha namorada, tinha um monte de coisa aí. Então não tinha como eu ficar aqui. E aí a solução que eu encontrei foi, já que eu não posso namorar a moça bonita, eu vou tentar a prima feia dela, que era a China. E foi aí que eu desenvolvi esse interesse de ir morar na China, porque eu sabia que era muito mais fácil viver na China do que viver no Japão. Pô, é foda que você pegou a parte ruim da China, né, cara? Se você hoje pra China, beleza, que o país tá bem, PIB alto, estão vivendo bem. Mas você pegou, sei lá, tipo a China 2012, 2013, Não, que é. nessa época tava legal até. Então, era a época que o país, justamente o país estava crescendo, tava O todo país tava mundo de olho começando. na China, né? É. Então, beleza, menos mal. Achei que você foi pra China na época de, tipo, trabalhar pra ganhar centavos de dólar em linha de montagem. Não, não, Foi não. essa Nessa época. época a China estava desenvolvendo legal. Inclusive, foi nessa época que começou a abrir curso de chinês aí no Brasil e foi uma das coisas que me ajudou a conseguir ir para lá. Então você volta pro Brasil, gostou do Japão, ficou com saudade de lá, Sim. mas não dava, tinha que ir pra China. Pra China foi a mesma coisa, também você procurou curso, conheceu a cultura e tal. Ou não, você foi só porque, tipo, é perto do Japão, vamos lá, vamos conhecer. Teve essa mesma admiração de conhecer, ou qual, como você chegou na China? É, um pouco de tudo. É perto do Japão. Eu vou tentar a prima feia do Japão, já que eu não posso ir para lá. E também eu consegui encontrar um curso de chinês. Aí eu fiz o curso de chinês, acho que eu estudei por uns 6 meses mais ou menos. Eu falei, cara, vou arriscar, vou tentar trabalho na China. Aí o que que eu fiz? Eu encontrei um site, não sei se esse site ainda existe. É um site para estrangeiros que querem encontrar trabalho na China e na área de design, na área de programação e edição de vídeo. Aí eu fiz o meu perfil, fiz o portfólio, montei o portfólio em inglês e em chinês e comecei a disparar para várias empresas até conseguir alguma coisa. Aí uma empresa, na verdade umas 3 empresas entraram em contato comigo, fiz entrevista via Skype, consegui passar em uma dessas entrevistas e o cara falou, vou te mandar a documentação, se você quiser, mês que vem você já pode vir para cá, eu também mando o dinheiro da passagem, etc. Você pode vir para cá e você faz o teste, fica 3 meses, né? Fica esse período de teste. Se você se der bem no trabalho, se você curtir, você pode estender e ficar por mais tempo. Aí eu fui, fiquei 6 meses lá e foi uma experiência minimamente estranha, se eu posso definir assim. Antes disso, só uma coisa, antes de entrar na China, que eu tenho muita curiosidade também. Quando você vai para um lugar, tipo, quando você está acostumado em um lugar que tem um padrão de vida alto, quando você vai para um lugar que não tem isso, é muito estranho, porque parece que você está num zoológico. Tipo, sinceramente, é a sensação que dá. Quando você foi pro Japão, e você, tipo, viveu no Japão, você estava acostumado com o estilo de vida japonês, que é um estilo de vida de primeiro mundo, e aí você volta pro Brasil e você pega o trem Carapicuíba, sentido João Dias. Qual foi a sua sensação? Você conseguiu se acostumar de novo com o Brasil? Ou você chegou ali, viu aquilo e falou: cara, esse não é o meu lugar, tipo, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível? Acho que varia de pessoa para pessoa, mas eu lembro que na época o meu sentimento era tipo, cara, eu sei como o Brasil funciona, sabe? Aquele negócio que eu falei, preciso comprar um cortador de unha, não sei onde que eu devo comprar. Só que quando eu voltei pro Brasil, eu tinha essa sensação, cara, eu entendo o Brasil, eu sei como o local funciona, eu sei como as pessoas funcionam, eu sei onde eu preciso ir para fazer tal coisa. E a questão da comunicação também, né? Você consegue se comunicar melhor com as pessoas porque você entende o background cultural dela. Eu não consigo conversar com um japonês sobre, sei lá, o Domingão do Faustão. O cara não vai entender isso, o cara não vai entender essa cultura. Da mesma forma que eu não vou entender um talk show japonês dos anos 80. O cara explicar para mim pode ser a coisa mais divertida que o cara já viu da vida inteira dele. Mas ele explicando para mim, eu não vou ter esse mesmo sentimento que ele tem, entende? Então quando eu voltei no Brasil, eu tinha esse sentimento do tipo, cara, eu entendo as pessoas aqui. E não é uma sensação ruim, não, para te dizer, viu? É uma sensação até que boa. Você se sente acolhido, eu acho. Acho que esse é o sentimento. Tem um amigo que ele foi pra Austrália. Ele passou um ano lá. E quando ele voltou, ele ficou muito mal, cara. Tipo, quase ficou em depressão, sabe? Porque ele ficava comparando as coisas e, tipo, ele sabia que ele não poderia voltar pra Austrália tão cedo, porque é muito caro. E meu, antes ele adorava o Brasil. Não, o Brasil é foda, adoro o Brasil, não quero sair nunca. Ele foi pra Austrália com o pensamento de eu quero ir pra aprender inglês, mas não vou ficar. Mas aí quando ele voltou, tipo, ele ficou tão mal que ele dizia que tinha visto como um país podia ser bom e como o Brasil não era bom. Então ele ficou muito mal. Tipo, pensei que teria acontecido com você também, mas felizmente não. Não, aconteceu não. Acho que vai de pessoa pra pessoa mesmo. China, você... Mesma coisa? Morou com a família lá? Ou... Aí não, né? Você já foi trabalhando? Isso. Como foi, tipo... Porque chinês, eu imagino que o Japão você... acompanhava mais tempo, então você tinha um nível de japonês ok, você conseguia desenrolar, e japonês no geral fala, entende inglês, fala muito mal, mas eles devem entender o básico, mas na China eu acredito que não. Então como você se virou na China sozinho, cara? Como foi a experiência de morar lá? É, na China realmente aí já foi por conta própria, já foi modo adulto mesmo, não tinha ninguém lá, não tinha amigo, não conhecia ninguém. Fui sozinho com a cara e a coragem, e de novo, aquele esquema. Nas primeiras semanas você leva um tempinho para se adaptar, para entender como as coisas funcionam, para saber que lugar você tem que ir para comprar coisa tal, com quem você tem que falar, como que você tem que falar. Então, inicialmente... Qual raça de cachorro você pede no açougue? Isso, pois é. Inicialmente é um pouquinho complicado. Só que na China, o que acontece? Como é um país que abriu recentemente para estrangeiros, sempre foi um país muito fechado, eles não estão acostumados com a presença de estrangeiros andando no dia a dia, na rua, assim. É como se viesse alguém de Marte no Brasil, um homem verdinho de Marte, ia ficar todo mundo admirado, todo mundo achando aquele negócio esquisito. Então, como eu era um negão no meio da China, o que acontecia muito era, tipo, eu tá andando na rua e gente me parar no meio da rua e falar, ah, eu posso tirar uma foto com você aqui? Eu, tipo, caralho, de início você se sente o Justin Bieber, né? Mas aquela porra todo santo dia... vai enchendo o saco, você tá, sei lá, teve um dia, eu já contei essa história várias vezes no podcast, mas vale sempre a pena lembrar, vale a pena ver de novo. Teve um dia que eu fui num restaurante, tava lá comendo de boa, e aí é daqueles restaurantes que tem a janela de vidro, né? Você senta na janelinha, tem um balcãozinho lá, você coloca o prato e vai comendo. Eu lembro que eu tava comendo lá de boa, aí simplesmente passa um chinês assim, ele olha pra mim, vê que eu sou negão, e o cara começa a olhar do lado de fora, assim, através do vidro, da vidraça, começa a analisar como que eu tô comendo, o que que eu tô comendo, como se eu fosse um animal de zoológico, sabe? Como se eu fosse um bicho exótico. O cara fica olhando assim, analisando como se ele fosse um cientista, alguma coisa assim. E eu achei aquele sentimento, aquela sensação, eu achei bizarra. Mas com o tempo você vai se acostumando. E é isso, cara. China é um país meio maluco, na verdade. A gente... No fim aqui, porque a gente vai entrar nisso mais a fundo, porque você já viveu no Japão, você sabe isso profundamente, mas no início, tipo, nessa experiência de 6 meses, tanto na China quanto no Japão, você tinha experiência de... Vou colocar preconceito, mas não preconceito como só algo que é distante, porque é normal para um chinês que ele nunca viu um negro na vida dele, tipo, ele só vem... vê um cara e fala, caralho, olha, que nunca vi ninguém assim, tipo, ele só fica olhando, sei lá, você entra no metrô, as pessoas vão ficar olhando pra você, é normal. Mas preconceito de, tipo, a pessoa te tratar mal, propositalmente, pela sua cor ou por você ser brasileiro. China e Japão, você teve essa experiência nesses primeiros meses ou era uma coisa que não aconteceu, era mais velado? Como foi isso? No Japão é mais velado porque o japonês não fala o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo. Então pode ser que eu tenha conversado com alguém que é racista, preconceituoso, mas essa pessoa não exprimiu esse sentimento, né? Provavelmente na minha frente ela tava, arigatouzaimasu, ohayougozaimasu, mas por dentro ela tava, seu preto, o que você tá fazendo aqui, seu preto? Sai daqui do meu país, não sei o quê. Mas na China, uma coisa que aconteceu foi uma vez que eu tava no trem lotado, aí entrou uma madame, ficou na minha frente lá, atochada entre eu e a porta do trem, e metade da viagem foi de boa, foi tranquilo. Aí não sei o que aconteceu, o trem deu aquela mexidinha, ela olhou para trás e viu que eu era negro, né? Aí a partir daquele momento ela começou a fazer uns gestos estranhos, como se eu fosse o cara mais fedido do mundo, sabe? Cobrir o nariz, fazendo cara feia, olhava para mim, me media e cobria o nariz, não sei o quê. Sabe, meia hora de viagem ela tava tudo bem, tava tudo beleza. Aí só depois que ela viu que eu era negro, aí que ela começou a agir meio estranho. E eu não tava fedido, cara, caralho, eu tinha acabado de tomar banho. Só que ela começou a fazer esse negócio e aí me deu aquele sentimento, tipo, puta, tá sendo preconceituosa essa vagabunda aí, né? Acho que foi mais isso mesmo, cara. Foi esse momento, mas assim, outra história, outra situação, eu não me recordo muito, não. E acontecia também com o fato de você ser brasileiro, tipo, depois você falava pra pessoa, você conhecia alguém no trabalho, tava conversando e você falava que era brasileiro, a reação dele geralmente era boa ou era uma reação ruim? E, tipo, como as pessoas lidavam com isso no geral? Especialmente no Japão. A China, eu imagino que eles não devem nem saber o que é, porque a China até pouco tempo tava fechada, então, tipo, pra eles é tudo China e não China. Tem diferença do brasileiro, do Sim. dinamarquês e do americano. Mas no Japão que eles já tinham essa noção, quando você fala que é do Brasil, isso pode ser até hoje mesmo. Você fala que é do Brasil, qual é a reação deles? O que eles te perguntam? O que eles querem saber sobre o Brasil? Aí já envolve mais mulher, né? Quando você chega numa mulher, você começa a conversar, falando, sei o que, começa toda interessada, né? Fazendo mil perguntas. Aí finalmente vem a pergunta: mas você é de onde? Porque ela acha que eu sou americano, acha que eu sou francês, alguma coisa assim, né? Aí você fala: eu sou do Brasil. Brasil? Sabe Brasil. quando a pessoa dá aquela desanimada, assim? Sabe quando a pessoa baixa o nível de motivação? É esse o sentimento, cara. Você tinha marcado de sair no sábado, ela já falou: "Ah, então é que sábado eu vou ter uma coisa para fazer." Sim, já desmarca. Porque o sonho da japonesa média é casar com um americano para ganhar o green card ou casar com um europeu ganhar o passaporte da União Europeia, né? Aí você fala que você é do Brasil, cara, país de terceiro mundo, aí ela já dá aquela broxada e você já meio que já perde a Cara, fome. tem uns canais de porra no YouTube que os caras fazem teste em lugares diferentes do mundo. E, tipo, um que é bem comum é o cara ser europeu. Tipo, a cara dele é de europeu, ele é loiro, olho claro. E ele vai pro Japão pra, tipo, mostrar como as mulheres reagem. E é muito descarado, cara. Tipo, essa visão que a gente tem de não, porque a japonesa ela é santinha, recatada, ela não Nada. demonstra muito. Cara, tipo, é o cara chegar na rua e vir mulher pedir contato dele, perguntar o nome, tipo, o cara tá andando aí, para um grupo de Sim. mulher e fala: "Oi, meu nome é tal, de onde você é? Ah, você não quer passar seu número pra mim, pra gente conversar?" Tipo, é muito na cara, cara. É Sim. muito Só o jogado. cara ser branco, loiro, de olho mais clarinho, pronto, cara. Um abraço. O cara pode ser um bosta no país dele, mas ele chega aqui, o cara vira rei. Acontece agora com você, porque tudo bem, tem mais casos de preconceito, imagina que o cara que é branco, ele não vai sofrer preconceito por ser branco num país asiático. Sim. Ninguém liga, mas você falou esse caso da China, por exemplo, que a mulher foi racista com você. Aconteceu o contrário também? Mulheres que olhavam para você e já pensavam no chinês médio, no japonês médio e em você falavam: "Vou pra esse cara aqui, tem o triplo aqui de uma coisa que eu tô interessada", ou não? Ela só tratava normal. Sim, mas geralmente a mulher. Você estava falando no sentido de relacionamento, assim? De interesse sexual, alguma coisa assim, ou não? Isso, nesse sentido. Sim, mas aí é muito de nicho, né? Geralmente é a mulher que se aproxima de mim, ou é alguma japonesa que já morou, ou chinesa, que já morou nos Estados Unidos, e ela está meio envolvida nessa cultura americana, essa cultura mais ocidentalizada, ou então uma guria que curte hip hop, curte reggae, essas coisas de negão, sabe? Coisa de negão, sim, eu falei isso, foda-se. Uma mulher que curte esse tipo de coisa, ela vai se aproximar de mim porque ela quer estar tá em contato com esse tipo de coisa. Só que o que eu percebo é que a mulher japonesa, ela se interessa pelos tipos de cara como se fosse uma moda, assim, sabe? Se ela tá envolvida com cultura hip hop, ela vai querer um namorado negão só para poder estar tá ainda mais envolvida nessa cultura hip hop, sabe? Não é uma questão de amor, paixão, sei o quê. É mais como se fosse um acessório, sabe? Ah, eu tô aqui com meu namorado Acessório para negão. outra coisa que ela gosta. Isso, eu tô aqui com meu namorado negão, porque eu sou fã de hip hop, etc. Eu uso camiseta da Nike, tênis da Nike, etc. Uhul, hip hop, olha aqui as minhas correntes e o meu namorado negão, entendeu? Então o cara vira mais um acessório do que um interesse romântico mesmo. Cara, se eu fosse você aí nessa situação, eu pagaria de americano tranquilamente, cara. Eu tipo, pago, de vez em quando eu minto, de vez em quando eu minto, de vez em quando eu minto, só pra pegar a mulher, cara. Foda-se. Alguém que você quer algo sério, que você vai casar, não tá, né? Porque o pessoal vai saber. Mas, pô, você chama Wilton, que não é um nome que entrega muito. Sim. E, pô, você manda um inglês muito bem, fala inglês fluente, sim, passa batido, cara. Ainda mais japonês passa. que não fala inglês bem, os caras nunca vão perceber que não é mesmo. Já. Já menti pra caralho, já forcei sotaque em inglês também, britânico, pra fingir que eu sou da Imitou Inglaterra. o Hamilton. Isso, imitei o Lewis Hamilton, essas coisas, só pra pegar a mulher. É só uma noite mesmo, foda-se. Ninguém liga, mas já. Mas a minha tática agora, geralmente pra testar se a mulher é meio hipergâmica em relação a esse negócio de nacionalidade, eu já falo, da onde você acha que eu sou? Aí se ela solta, ah, você deve ser americano, não sei o quê. Se ela fala com um sentido do tipo, parece que ela só curte americano, aí eu já falo, ah, foda-se, sou americano mesmo, sou de Los Angeles. Caralho, puta tática, hein, cara? Muito boa. Sim. Mal imagina ela que eu sou de Carapicuíba. Eu falo, não, sou de Los Angeles, e foda-se, só pra pegar aquela mulher. Então, a tática que eu uso, eu pergunto pra ela da onde ela acha que eu sou. Aí se ela solta um Estados Unidos ou Inglaterra, sei lá o que, eu já aceito e vai por isso mesmo. Ótima tática. China, então, voltando aqui na nossa ordem. China não foi experiência muito boa, não se acostumou, o pessoal não. Na época ainda não era a China de hoje. Volta pro Brasil. Na China você conseguiu juntar um dinheiro para viajar pro Japão? Tipo, você já voltou pro Brasil e foi pro Japão direto? Ou você voltou pro Brasil, trabalhou um tempo e foi pro Japão? Esse período, a última vez que você esteve no Brasil, né? Esse período entre China e Japão definitivo, quanto tempo durou? Como foi? Na China eu fiquei só 6 meses, aí eu voltei pro Brasil, foi 2012, né? E aí, alimentando esse sentimento, cara, não curti muito a China, eu preciso voltar pro Japão de qualquer jeito. Então, juntei dinheiro, fiz curso de novo de japonês para conseguir voltar para cá. Eu só fui conseguir voltar em 2014, então 2 anos, né? 2 anos que eu fui me desenvolvendo para conseguir voltar pro Japão. Nessa época, você fazia parte ainda do universo otaku ou você já tinha se afastado? Porque se Não, já. fazia, cara, você era o alfa dos otakus, cara. Você foi alguém que já viveu no Japão, que tinha foto no Japão, que Sim. visitou Akihabara. Não, nessa época eu já tava afastado porque eu já virei adulto, né? Passou dos 13 anos, não dava mais. Sim, não dá mais. E também porque antes de viajar pro Japão, eu frequentava esses eventos de anime, Anime Friends, Anime Con, não sei o quê. E nessa época eu já achava essa galera muito retardada, sabe? Moleque pobrão, neguinho de 14 anos que fazia cosplay de Naruto. Eu vi esses negócios e achava bizarro. Eu falei, cara, eu não quero ser igual a esses caras. Não quero ser igual. Não quero ter essa mentalidade, sabe? Então eu meio que dei uma afastada disso. Também nessa época eu comecei a consumir mais série de TV japonesa do que anime, né? Então eu já tava mais adultizado. Então não tava E muito envolvido, não. 2 anos trabalhando aqui no Brasil, você já tinha um plano formado de ir pro Japão ou você, enquanto trabalhava, pensava em como voltar pra lá? Então, eu tentei fazer o mesmo esquema da China, né? Disparar currículo que nem um maluco para conseguir alguma coisa. Foi essa a estratégia que eu adotei. Até que eu finalmente consegui uma coisa, só que foi para embalar hambúrguer. Foi tipo o que eu chamei no começo de trabalho de estrangeiro, você fez também. Fiz também. É realmente tão complicado assim, cara? Porque eu até comentei isso com você mais cedo. Tem um cara no YouTube, eu não lembro o nome dele agora, infelizmente, mas que ele faz vídeo sobre como é viver no Japão. E geralmente, brasileiros que fazem vídeo sobre como viver no Japão tratam como um lugar maravilhoso. Tipo, não, é muito bom, tem um salário bom, a gente vive bem aqui, consegue juntar dinheiro. Esse cara, ele foi o primeiro que eu vi falando que não é bem assim. Que você recebe menos do que o japonês médio, você trabalha muito, é um trabalho realmente Sim. muito puxado. E, Sim. tipo, o estilo de vida que você leva é um estilo de vida que você vive para trabalhar, você não faz mais nada, trabalha o dia inteiro. Tipo, é uma coisa. E aí o cara tá vindo agora e deve pensar: não, mas se você tá no outro país, tem que trabalhar, né? É normal. Mas não, cara, é trabalhar, tipo, 16 horas por dia, sem descanso. Todo descanso alguém vem reclamar porque você não tá produzindo e te ameaça de demissão toda hora. E o fato de você ser estrangeiro meio que te obriga a acatar isso porque você não pode sair do país. Enfim, você teve essa experiência também que ele comenta? Ou como foi? Tenho até hoje, né? Inclusive ontem eu cheguei em casa às 11 horas da noite. Tava com um vídeo para entregar, chefe lá na tela enchendo o saco e me torturando, falando que o nível do vídeo que eu tava fazendo era nível de aluno universitário. Tive que engolir esse sapo e terminei de trabalhar, acho que era umas 10 horas da noite só. E realmente, cara, aqui o japonês ele vive para o trabalho. Foda-se o resto. O cara vive para trabalhar. para se manter. E você estrangeiro, você está condicionado a esse estilo de vida também, né? Só no final de semana que o japonês vai lá e extravasa os hobbies dele, mas durante a semana, cara, é 100% voltado para o trabalho. E é uma cultura que, sinceramente, eu não curto muito, não. Se fosse fazer uma lista de coisas negativas do Japão, essa definitivamente seria uma delas, porque você não curte a vida, né, cara? Parece que você se entrega para fazer para fazer as coisas para as outras pessoas ficarem ricas, ganharem o dinheiro delas e, sei lá, enriquecer o seu chefe. Você meio que doa a sua vida para isso e você perde todo o resto, né? Inclusive agora tá um clima maravilhoso, um sol bonito lá fora, pleno verão aqui. Podia estar passeando, podia estar tirando umas fotos, podia estar tomando um sorvete, mas daqui a pouquinho eu tenho que estar preso na frente do computador até 11, 10 horas da noite e me ferrando. Então é um estilo de vida que eu não curto muito aqui. Eu gostava desse estilo de vida na teoria, porque tipo, eu ouvi o pessoal falando, não, o japonês trabalha muito, eu falo, pô, que foda, é muito bom. Mas quando eu comecei a entender como funcionava mesmo, cara, tem documentários no YouTube que mostram isso. É um negócio que, tipo, duas coisas que são inimagináveis pra gente aqui no Brasil, mas lá são comuns. Primeiro que você só pode sair da sua empresa depois que o seu chefe saiu também. Então se você chega lá 6 horas da manhã, começa a trabalhar, seu chefe chegar um pouco mais tarde, e tipo, você trabalhou mesmo, você ficou o dia inteiro trabalhando, você tá morto de cansaço, e o seu chefe fez reunião, tomou um café, saiu pra almoçar, fez mais coisas assim, mas ele decide que ele vai trabalhar até 10h30 aquele dia, você não pode 5 horas da tarde falar, não, vou pra casa que eu tô cansado, você tem que esperar ele sair. Tipo, é parte da cultura, é comum isso. Poder pode, só que naquele esquema, você tem que pedir mil desculpas, né? É, mal visto você tem que pedir desculpas. Então você diz, Sakinio seu aninarimashita, que é, me desculpe por estar indo embora mais cedo do que todo mundo, entendeu? Então tem essa formalidade aí, né? Caralho. Tem outra coisa também, cara, que tem um documentário específico sobre isso, é num canal chamado RT Documentary, que eles mostram que o Japão estava tendo um problema, isso foi em 2016, 2017, que eles estavam tendo um problema, porque as pessoas morriam trabalhando, e tipo, as empresas falavam, não, você tem que ir pra casa, cara. Tipo, a empresa ela cobrava, mas chegava um ponto que elas paravam de cobrar, porque via que tava uma coisa meio doentia, mas não adiantava, tipo, a turma trabalhava 30, 40 horas seguidas, e aí eles tinham que fazer coisas, tipo, depois de 24 horas ligado, o seu monitor desliga automático e só liga depois de 6 horas, pra obrigar a pessoa a ir pra casa. Eles tinham, tipo, fazer uma checagem de quantas horas trabalhadas teve nas semanas, passar demais, eles davam folga pra você. Porque as pessoas iam pro trabalho e ficavam lá, tipo, 3, 4 dias direto e morria na frente do PC. Sim. É realmente muito louco. É que aqui também outra coisa que falta é aquele jeitinho brasileiro, sabe? O japonês é muito organizadinho, tudo certinho, e o japonês segue o plano à risca. Se o japonês fala, ó, vou começar a fazer esse negócio hoje e vou te entregar quarta-feira. O cara vai se matar até quarta-feira para entregar esse negócio. Se ele não entregar esse negócio quarta-feira, ele se mata. No Brasil, não. Se você não conseguir entregar a tempo, você consegue dar um jeitinho, você consegue conversar, falar, ah, desculpa, deu rolo, não sei o quê. Minha mãe ficou doente, não sei o quê, meu filho, não sei o quê. Você consegue dar uma sambadinha. E aí, sei lá, você consegue entregar o negócio mais tarde, ou então, sei lá, você curte a semana inteira e chega faltando uma hora pra entregar o negócio, você vai lá e faz o negócio nas coxas pra entregar, né? Japonês não, japonês segue o plano à risca e o cara se mata até concretizar aquele plano, né? Então é por isso que o japonês se mata de trabalhar, eu acho. Se os japoneses descobrissem que você tem um podcast chamado Todo Dia Podcast e grava a cada 10 dias, os caras iam olhar pra você na rua. Exato, os caras iam surtar, bicho. Os caras iam surtar. Sei lá. Mas beleza. Na sua segunda ida pro Japão, então, você mandou o currículo, foi aprovado, aí você já foi estilo China. Foi como adulto pra morar na sua própria casa, pagar suas próprias contas, sua própria comida, tudo isso aí já... Isso. Só que aí nessa época eu já tinha mulher, aí a mulher veio junto, né? Então eu vim junto com a patroa. É a mesma que você disse que namorava antes ou era outra pessoa já? Era a mesma, é a mesma. Pô, então era antigo já, né? É, já tava namorando acho que uns 5 anos já. Ela gosta de Japão também? Tipo, ela tinha a mesma coisa que você ou pra ela era só, ah, vou lá acompanhar o cara aqui que eu tô casado? Ah, descendente, né? Descendente, já tava envolvida na cultura. Você gosta já. Mesmo do Japão, hein, cara? O cara namorava uma coisa no Brasil. Gostava pra caralho, hoje em dia já não tanto. Segunda vez aí, agora a gente vai entrar na parte mais polêmica do podcast, porque hoje você diz que não vê o Japão mais como essa maravilha, como não é o melhor país do mundo pra se morar e tal, que é também a visão que eu tenho. Na segunda vez, você lembra qual foi a primeira coisa que chamou sua atenção de uma forma negativa, que você olhou e falou, cara, isso aqui não é legal, tipo, mesmo gostando do país, mesmo eu estando feliz de estar aqui, isso aqui é uma coisa ruim? Aquele negócio que eu falei do tipo, você não consegue saber o que o japonês está sentindo, né? É, inclusive eu tive uma experiência recente que eu larguei o emprego que eu tava para ver se eu encontrava algo melhor, porque eu tava passando muito estresse, e aquele negócio que a gente conversou também, muitas horas perdidas no trabalho, não tava curtindo a vida, não tava fazendo nada, então eu decidi sair para procurar outra coisa. E aí você chega na entrevista, você faz a entrevista, o cara tipo vira o seu brother, sabe? Ah, de onde que você é? Do Brasil, não sei o quê. Você fala que você tem interesse, você fala o que você sabe fazer, você conta suas experiências, o cara parece que o cara se apaixonou por você e seu emprego tá garantido, sabe? Você falou, porra, consegui a vaga, o cara virou meu brother, esse emprego é meu. E aí você volta para casa, daqui 5 minutos você recebe o e-mail. Ah, infelizmente você é incompatível com a nossa empresa, então por esse motivo rezamos pra sua sorte na sua carreira e tereré, tereré. Você fala, porra, cara, como assim? Que o cara virou... Que o jeito de falar do japonês médio já meio que entrega isso, né? Porque é sempre um sorriso no rosto, assim, aquele sinal de sim com a cabeça. Tipo, o cara parece estar muito contente o tempo inteiro. Exato. E aquele negócio também, tipo, mãezona. O menino chega pra mãe e fala, mamãe, mamãe, 5 mais 5 são 10. Aí a mãe fala, oh, nossa, Einstein, gênio, você é maravilhoso, meu filho, que menino inteligente, meu Deus do céu. E você sabe que 5 mais 5 são 10 é uma conta bem básica, bem idiota, né? E o japonês é assim em relação ao idioma japonês. Eu chego e falo, oh, Rosamas, aí já vejo o japonês, nossa, japonês maravilhoso, fala bem japonês, hein? Japonês bom, né? E se você fala, cara, só tô falando bom dia aqui em japonês, não precisa exagerar. Então você percebe essa... Acho que a palavra ideal seria falsidade. Você percebe essa falsidade que os japoneses têm e isso me incomoda muito. Depois de um tempo, tipo, hoje em dia que você tem há muitos anos, você aprende a lidar com isso? Você percebe quando a pessoa tá fingindo ou não dá? Tipo, o tempo todo é assim, você nem sabe quando é verdadeiro ou não e só aceita isso. Não, agora eu já tô mais vacinado, já sei quando o japonês tá overreacting pra alguma coisa. E aí eu já meio que me afasto dessa pessoa porque eu sei que ela não tá sendo sincera, sabe? Se você quer saber, se você quer conversar com um japonês, sinceramente, você tem que levar ele pra tomar umas birita. Aí o cara vai se abrir, o cara vai falar o que ele pensa de verdade. Mas fora isso, geralmente no cotidiano, 90% dos momentos, o japonês tá sendo muito falso, eu acho. E você consegue emular essa coisa também? Tipo, você consegue também ser sempre alegrão, ser sempre, não, tô ótimo, cara, a gente tá muito bem. Ou uma coisa que você não consegue fazer, tipo, você é sincero quando você não gosta de uma coisa e isso te atrapalha? Não consigo, cara. Sou 100% sincero e também não sou desses cara festeiro, alegrão, galeroso. Sou o cara mais fechado, mais sério. Então, sei lá, tô contente, tô feliz, eu vou expressar aquilo sinceramente. Isso também incomoda um pouco os japoneses, porque, sei lá, o japonês chega, ah, então, bom dia, não sei o quê, com aquela falsidade, e eu falo, ah, legal, bom dia. Então eu sou... Eu não tô no pique, eu não tô no ânimo de ser galeroso e acabo me expressando assim, né? Acho que isso incomoda um pouco o japonês, porque o japonês também quer que eu seja falsão, né? Uhum. Além disso, cara, isso aqui é uma pergunta que não tem muito... não tem ligação com a índole do japonês, é só uma coisa pessoal que eu sempre quis perguntar pra alguém que mora aí. Qual é o traço cultural padrão do japonês? Tipo, hoje no Brasil seria o funk, a coisa que o brasileiro médio gosta, é funk, ou é sertanejo universitário. O que é que o japonês médio gosta, tipo, que faz um puta sucesso aí, pode ser estilo musical, pode ser uma série que todo mundo assiste, alguma coisa assim, e como você se acostumou com a cultura japonesa como um todo, tipo, com o estilo de música que eles ouvem, com o tipo de coisa que eles gostam de fazer no final de semana, foi de boa, é parecido com o Brasil, ou foi muito diferente pra você? O que eu percebo é que aqui é muito de nicho, né? Você vai conhecer o cara que é fanático por futebol e o cara só fala de futebol, o cara entende tudo de futebol, o cara usa camiseta de time de futebol, você vai conhecer esse cara. E, sei lá, se for pro lado das mulheres, eu já conheci muitas mulheres que estão nessa fase K-pop, essa fase cultura coreana, assiste novela coreana, ouve música coreana. Então aqui é muito... tem muitos os grupinhos, sabe? Então é muito difícil você definir. O japonês curte isso. Não, principalmente por causa da internet, né? Você vai encontrar o cara que curte tal coisa. Inclusive, essa é a definição de otaku. Não sei se você sabe, mas otaku significa ser muito fã de alguma coisa. Geralmente as pessoas acham que otaku é o fã de anime, mas não. Você pode ser otaku de futebol, você pode ser otaku de história, pode ser otaku, sei lá, de Segunda Guerra Mundial, você pode ser otaku de Iron Maiden. Então o cara é otaku de uma coisa específica, o cara curte aquele negócio específico, se você quiser conversar ou se aproximar dele, você tem que ter aquele interesse em comum. Então é muito difícil você definir o japonês médio assim, sabe? Tipo, acho que é o oposto daqui, porque aqui, no geral, as pessoas não gostam de nada profundamente. Tipo, o cara médio no Brasil, ele gosta de música sertaneja e gosta de funk, entre aspas, porque ele Sim. só ouve o que tá na moda. Ele gosta de série, mas ele vê, tipo, duas séries no Netflix que estão bombadas por ano. Ele gosta de futebol, mas ele assiste a final da Champions League, a final do Isso. Brasileirão. Tipo, é muito raso. Aí, pelo visto, é Sim. o contrário. O cara escolhe uma coisa e se dedica. Tipo, aquilo ali ele vai a fundo. Mas assim, dentro desses grupos, você meio que acha os padrões, né? Aí, sei lá, se a menina é designer, aí você já sabe mais ou menos o estilo de roupa que ela curte vestir, o estilo de música que ela curte ouvir. Então você acha. Os gados estão divididos em grupos, sabe? No Brasil, o gado é generalizado, mas aqui os gados estão divididos em grupinhos e você. Sabendo o que que a pessoa é, o que ela curte, você já tem uma ideia de como que é a personalidade dela. Quem é, no geral, a sua turma aí no Japão? Os caras, você se dá mais bem? Tem um específico? Você tem, tipo, conhece gente de vários subgêneros e de boa com todos? Geralmente, como o meu trabalho é com designer, edição de vídeo e games, geralmente essa galera que curte design e games. Então, geralmente. É o cara que manja de programação, é o cara que manja de fazer desenho, fazer ilustração. Geralmente é essa galera que eu me dou bem e com essas colheres também. Só que eu ultimamente estou conhecendo muita enfermeira também, não sei por quê. Tô atraindo umas enfermeiras. Será que eu tô ficando velho, cara? Mas sei lá. Enfermeira tá na lista de. Diz, como o Hernani fala, o povo fala. Não é eu que tô dizendo o povo fala, mas enfermeiras estão na lista de mulheres fáceis, que é só Ah, é? puxar um Deve ser assunto por e isso, já então. era. É porque elas Enfermeira, passam a maior pô, parte nunca do de tempo no balada. trabalho, né, cara? Elas não têm horário fixo de folga. Então é mais difícil para essas mulheres namorarem, etc. Verdade. Invista aí nas enfermeiras então, cara, que você também não quiser namorar por enquanto. Otakus no geral, no, na forma que a gente usa aqui de anime, tokusatsu, o cara que gosta de cultura japonesa, Power Rangers e Naruto. É uma coisa comum aí? Tipo, em dois pontos. Primeiro, existem os caras que. Obviamente existem, mas quão comum é? Os caras que realmente gostam muito de anime, que gostam muito de. Eu tô dando só Gundam de exemplo, que é o que eu conheço, mas que gostam muito de Gundam e, tipo, o cara adora aquilo e vê todos os Gundam e tal. É comum ou é também bem nicho, igual aqui no Brasil? E entre as pessoas que não são. Quão comum é, tipo, você parar um japonês na rua e falar, oh, você assistiu o último episódio de One Piece? Ele vai saber o que é? Ou ele vai ficar tipo, One Piece? O que é isso aí, tá louco? Não, o japonês médio sabe o que é One Piece, da mesma forma que o brasileiro médio sabe o que é, sei lá, o Big Brother, sabe? Porque é um negócio que é muito popular, todo mundo fala, todo mundo conhece e passa na TV aberta, entende? Então é mais ou menos esse nível assim. Pode ser que tenha o cara que não sabe o nome dos integrantes do BBB, mas ele sabe que o Sabe BBB que existe e existe? como funciona, sabe qual é a dinâmica. Da mesma forma vai ter o japonês que sabe o que é One Piece. Talvez ele não saiba o nome dos personagens, mas ele sabe o que existe, sabe qual que é a história por cima e sabe mais ou menos quais são os personagens. Então Mas isso é acho que é só nesse One nível. Piece, que é uma coisa muito grande, ou animes em geral? Tipo, o cara conhece os animes da temporada, todos eles. É, então, nesse esquema aí, se tiver um anime que é muito, muito popular, o cara automaticamente vai conhecer, porque mesmo que ele não curta, ele vai ter um amigo ou um parente que curte e conhece e vai acabar conversando com ele sobre isso. Agora, os animes mais assim, mais underground, aí realmente o cara tem que ser muito fanático, muito fã para ele conhecer, para ele gostar, né? Cara, eu pensava que seria o contrário, que eu achava que seria comum japonês gostar de anime antigo, sabe? Seria meio que visto como parte da cultura deles. É, naquele esquema, né? O que ele viu na infância é o que ele conhece, né? O que ele viu na TV aberta é o que ele conhece. E aí todo mundo conhece também, né? Duas coisas agora mais um pouco técnicas. A primeira delas, a razão para o Japão produzir tanto anime é porque depois da Segunda Guerra Mundial o Japão foi comandado pelos Estados Unidos, virou um estado fantoche dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, por exemplo, não deixava eles fazerem nada que tivesse algum tom militarizado, algum tom revanchista contra os Estados Unidos pela guerra. Então, Sim. eles, por exemplo, deixaram o Japão voltar a produzir brinquedo. Foi a primeira coisa que eles puderam voltar a produzir. A indústria japonesa cresceu em torno de brinquedo, e Sim. brinquedo é o que move os animes, tipo, venda Sim. de miniatura e tal, é muito Merchandise. importante. Sim. Então, o Japão começou a produzir mais anime, porque vendia brinquedo, porque a indústria dependia disso, e por muito tempo, o anime era muito uma coisa de criança, por isso também, porque eles não podiam fazer animes adultos. É, foi mudar em Gundam, porque o cara deu um jeito de falar que era, não, é luta de robô gigante, hein? Mas ele tava falando de política por trás. Sim. Mas tem uma coisa que é comum até o pessoal falar aqui no Brasil, que os animes deixaram o japonês médio, não o anime como todo, mas tipo, a cultura pós-Segunda Guerra Mundial ser essa coisa infantilizada, de ter a Hello Kitty, essas coisas, fizeram o japonês médio ser mais bobo, mais infantilizado, e por isso, por exemplo, a taxa de natalidade é baixa, essas coisas. É, isso é verdade? Faz sentido pra você? Ou você acha talvez, que não? Talvez os animes mais recentes, porque os animes que você pegar lá nos 70, nos 80, o japonês estava naquela fase de crescimento, né, com a injeção de investimento de capital americano, então o país estava crescendo, eles tinham aquele sentimento do tipo, a gente precisa reerguer o Japão, a gente precisa fazer do Japão um país forte e novo. Então, se você pegar os animes dessa fase, geralmente as temáticas eram amizade, trabalho em grupo, esforço em grupo. Então, essa geração, ele tem mais uma mentalidade do tipo, a gente precisa fazer um negócio bom junto para o país ser um país forte, para o Japão ser um país legal para todo mundo, né? Só que aí o tempo foi passando, o país ficou realmente um país forte, a galera unida, etc. Só que aí com as facilidades vem aquele desleixo, né? Então os animes começaram a ficar mais bobos, mais idiotas, porque o japonês já tinha tudo ali na mão, não precisava se esforçar para nada. E aí começou a entrar mais anime de comédia, anime de fantasia de romance. Aí sim, eu acho que o japonês começou a ficar mais retardado por causa de anime. Mas se você pegar essa fase nos 70, nos 80, início dos anos 90, era mais esse sentimento de tipo, a gente precisa se unir aqui para um bem maior. E eu tenho certeza que essa frase deve te dar uma coceirinha. A turma tá pensando e fala, porra, eu vou assistir todos esses animes aí, porque é isso que a gente quer. É, mas tem uma coisa. Mas Desculpa, só um adendo aqui, mas se você for analisar a semiótica, caralho, dos Cavaleiros do Zodíaco, é isso, né, cara? Você doar sua vida pelos seus amigos, né? Você se entregar, você se esforçar para os seus amigos para proteger alguém que é importante para você. Então, era esse o sentimento dos anos 80, né? Hoje não, né? Hoje o sentimento é do tipo, vou arrumar uma namoradinha robô que vai ser o meu brinquedinho sexual. Essa é a mentalidade dos animes, né? É, tem uma coisa que acontece muito aí, cara. Inclusive tem um documentário sobre isso chamado Loveless, que são mulheres tipo com 25, 26 anos, que elas já têm uma carreira, tá tudo bem encaminhado e tal, e elas não conseguem um namorado. E aí o ouvinte que ouve isso agora vai pensando no Brasil, não consegue porque elas estão pedindo demais, porque o mercado é muito inflacionado, elas querem. Mas não é, cara, tipo, não consegue de simplesmente não ter gente com interesse. Então, esse documentário ele mostra a vida de duas mulheres que elas já estão com 26, 27 anos, elas querem casar, mas elas não conseguem. E aí, o que elas fazem, tipo, ir em. Eu vou usar o termo balada, mas não é balada. Elas vão, tipo, num bar que o pessoal fica bebendo à noite, depois do trabalho. E elas ficam lá, tipo, esperando vir um japonês falar com elas, não vem nenhum. E aí, o cara que tá filmando, ele é russo, ele fala: não, vou chamar alguém aqui pra tentar conversar com vocês, beleza? Ah, tá bom, pode ir lá, pode tentar. E aí, ele chama o japonês, tipo, você quer falar com as mulheres ali, que eu tô gravando documentário, os caras aceitam. Só que quando o japonês vai lá falar com elas, cara, ele é tão travado que ele simplesmente não consegue. Tipo, ele fica olhando pra baixo, assim, sabe? E tudo que ela fala, ele só, tipo, fala: isso, é verdade, é verdade. Tipo, ele não consegue desenvolver uma conversa. A imagem que eu tenho do japonês, pelo menos, o que essas coisas assim passam, é que o japonês médio é muito beta, cara. Por que isso acontece? Tipo, você acha que não é só o anime, tem mais explicação, tem coisa além, a cultura fez ele ser assim? Porque é um nível de betis que não é normal. Posso ser sincero, cara? Eu acho isso um mito, bicho. Acho eu que isso é irreal. Eita, fui baitado então. Não, porque aqui tem. É que nem o Brasil, sabe? Vai ter aquele cara mais galeroso que consegue chegar nas gurias, dar em cima e conversar numa boa. E tem um cara travadão, tem um cara incel. Aqui também tem disso, mas é bem variado, sabe? A galera tem a imagem de que o japonês homem médio é o cara timidão, que não sabe conversar, etc. Tem esse cara, sim, é bastante, sim, mas também tem o cara que sabe conversar, galeroso, cara que sabe dar cantada nas mulheres. Então é bem variado, sinceramente. Existe japonês shed ou é um mito? Existe, cara. Existe os caras bombadão aqui também, os caras bonitão, os caras que se Ah, vestem hoje eu tô sem não, legal. hein, cara. Acho que você é um infiltrado do governo japonês Não, enganando as cara. pessoas, cara. Não é, cara. Eu pego o trem todo dia, eu vejo, cara. Tem uns caras que se veste bem, o cara se cuida mesmo, o cara tem um cabelo legal, etc. E esse cara acaba traindo as mulheres naturalmente, né, cara? A galera acha que todo homem japonês é timidão, fechadão, ferradão, e o cara vai chegar aqui, nossa, não, vou dominar o Japão porque o japonês é tudo virgão. Não, cara, tem japonês aqui que é desenvolto, o cara que é abertão, sabe conversar, sabe chegar nas mulheres, tem disso aqui também. Última coisa nesse assunto. O Japão é uma ilha e não tem tanto espaço fértil para plantio. Então, o que acontece em lugares assim, o que acontece, por exemplo, no, nas ilhas escandinavas, é que as pessoas comem muita soja e peixe. Peixe eu sei que vocês comem. No Japão, isso também acontece, cara. Tipo, quão comum é você encontrar carne num preço acessível? Deve ser bem caro, né? Mas só, sei lá, talvez vocês encontrem um jeito de exportar, não sei. De importar, quer dizer. Mas quão comum é encontrar carne, encontrar comida normal que a gente come no Brasil? Tipo, o japonês médio tem acesso a isso? E se não tiver, realmente é soja e peixe a alimentação média japonesa? Sim, é, aqui é o contrário do Brasil, né? No Brasil, carne vermelha e carne branca, carne de aves, né? É um pouquinho mais barato, né? Já aqui, não, aqui carne de peixe é mais barato, inclusive fruta, aqui é caro pra burro também. Carne de peixe é mais barato e carne vermelha e carne de frango, ave, essas coisas é muito mais caro. Então é realmente mais fácil e mais prático você consumir peixe do que você consumir carne vermelha. Eu realmente, se eu comer carne vermelha umas 3 vezes por mês, já é muito. Significa que meu mês foi bom, significa que meu salário rendeu. Existe linguiça aí no Japão? Existe. Porra, ainda bem, cara. Linguiça é uma comida muito boa, ainda bem que existe. Que você não teria acesso a isso. Inclusive, eu tô com uma dentro da calça aqui. Não, tô brincando. Caralho, puta, piada de tiozão do Zap. Sim. Tô com uma calabresa aqui, porra. Sente falta da comida do Brasil? Ou já acostumou Feijão, com cara, peixe? aquele arroz com feijão, com uma carne, com uma picanha, não picanha, mas um bifezinho, sabe? Faz uma falta, cara, vocês não imaginam, cara, muito bom. De vez em quando eu compro feijão aqui no site brasileiro, site de muamba brasileiro, mas também aquele esquema, quando o mês vai bem eu consigo comprar e eu mato a saudade, mas não é a mesma coisa, né, cara? O feijão daí é maravilhoso. A ostentação do cara é comer feijão e linguiça. Pô, Feijão, linguiça é bom, linguiça? cara. Uf. Porra, cara, um feijão com uma linguiça frita, mano, e uma salada de alface é meu sonho, bicho. Porra, que saudade de comer essas coisas. É que você falou agora do mercado brasileiro, fez lembrar uma outra coisa. Existe uma comunidade brasileira aí, igual existe em países da Europa? Ou, tipo, é cada um por si? Existe, só que eu não tô vivendo nessas áreas, né? Que geralmente são as áreas do interior, que é onde a galera consegue os trabalhos na fábrica. Inclusive, não sei se os seus ouvintes sabem, mas tem cidades aqui que, sei lá, placa na rua de trânsito, de ônibus ou fachada de prédio, essas coisas, tá escrito em português porque tem muito brasileiro morando nessas regiões, mas eu, infelizmente, não moro nessas áreas. Moro numa área mais metropolitana, mais cidade grande mesmo. Você acha que faz o japonês ter tão pouco filho? Eu acreditava realmente que era a betagem alta. Mas já que você disse não, que existe japonês shed e tal, tem alguma explicação pra ser uma taxa de natalidade tão baixa assim, cara? Tipo, tem indícios que o japonês, assim, a cultura japonesa, a raça japonesa, vai desaparecer em 150, 200 anos, se Sim. mantiver essa natalidade. Você tem alguma ideia do porquê isso acontece? É porque o japonês não transa, né, cara? O sonho da mulher média japonesa é casar, ter filho e ser sustentada pelo marido. Só que aí o que acontece? Ela casa, ela tem o filho, e depois que ela tem o filho, o marido dela já não vê ela mais como uma mulher, como uma namorada, como, sabe? Não, não tem mais aquela atração sexual por ela. Geralmente o que acontece é o cara passa a ver a mulher como a mãe dos filhos dele. Então ele passa de pensar coisas tipo, nossa, vou gozar na cara inteira dela, sabe? Ele começa a ver a mulher como a mãe dos filhos e ele acaba perdendo esse interesse sexual nela e eles acabam não fazendo mais do que um filho, se fizerem um filho, né? E aí, justamente por isso também que a taxa de casal que trai é muito alta aqui, né? Porque o casal casa, tem filho, eles se veem mais como uma colaboração para educar os filhos do que como namorados, como amantes e coisas do tipo. Então, eu acho que é por isso que a taxa de natalidade aqui é muito baixa. Isso é uma coisa que te preocupa ou você tá 100% nem aí? Tipo, você já se vê. Quando você mora no Japão, você deve se ver como alguém que faz parte da comunidade japonesa. É uma coisa que você pensa e fala, pô, isso aí é um problema? Ou, sei lá, tipo, de boa, se não existe japonês mais no futuro. É, o que tá acontecendo agora é que tá tendo muito filho misturado, né? Que você mais vê na rua é mestiço, né? E, sinceramente, não. Eu tô até planejando ir embora daqui em breve, talvez daqui sei lá, uns Caralho. 3 anos. Que Pro realmente. Brasil ou pro outro lugar? Na outro lugar de língua inglesa. Acho que eu me daria melhor num país de língua inglesa. Então, tô vendo aí as melhores opções. Mas não ligo muito, não. Isso só me afeta quando, por exemplo, eu saio com alguma cocotinha japonesa e essa mulher tá naquela ânsia de casar e ter filho logo, sabe? Você sai com a mina 3 vezes e ela já começa a falar de casamento no quarto encontro. Então, só aí que me afeta um pouco. Mas fora isso, não me afeta muito, não. Não me importo muito, não. A segunda pergunta, que era técnica também, pra gente já caminhar aqui pro final. O Japão, ele tinha uma tradição de imperador que era muito forte. Inclusive, eu acredito que o país que mais teria a lucrar com o fascismo seria o Japão, porque o Hirohito, ele descendia. Assim, o japonês acreditava nisso, pra gente não faz muito sentido, mas o japonês realmente acreditava que ele descendia do deus do sol, que era Amaterasu, e o deus do sol teve um filho, e essa linhagem do deus do sol é de onde o Isso. Hirohito veio. O Hirohito era o imperador na Isso. Segunda Guerra Mundial. E ele tinha um nível que, tipo, ele era um cara tão poderoso que não só ele tomava as decisões sozinho, sem precisar perguntar para ninguém, que seria uma ditadura. Não, ele estava num nível tão acima que, por exemplo, ele nomeava os ministros dele, existia o corpo de ministros, os ministros discutiam alguma coisa e ele nem entrava na discussão porque ele era literalmente um deus, ele era descendente de um deus, então ele não tinha que discutir nada. Tipo, ele estava muito acima de questões mundanas. Aí eles iam discutir uma coisa tipo: a idade legal para beber deve ser 18 ou 20 anos. Aí os ministros juntavam, discutiam isso, ficava lá tipo 2 dias discutindo. Apresentavam para o Hirohito o resultado final da discussão, e o Hirohito ele podia só dizer que concorda ou que não concorda. Então, tipo, se a ideia dele é que fosse 18 anos e eles votassem para 20, ele falava: não, não concordo, faz de novo. E os caras faziam de novo. Se depois de muito tempo não chegasse no que ele queria, que aí você pode pensar: não, os ministros podiam só ficar votando o oposto e aí uma hora ele sofreria um golpe. Não, porque ele também tinha poder de dissolver o ministério quando ele quisesse, dissolver o parlamento, na Sim, verdade. sim, sim, sim. Então ele, tipo, na terceira votação que ele não concorda, ele fala: não, não, não é mais esse ministro, não, sai. Mandava todo mundo embora e colocava outros. E, tipo, o cara tinha poder absoluto e o japonês médio, ele acreditava realmente que o cara era um deus, então não tinha briga, não tinha gente tentando chegar no poder. O que o cara falasse era verdade, ponto final. Isso deu muitos problemas pro Japão, porque o Japão nunca tinha perdido uma guerra. Perdeu uma, na verdade, foi a guerra com a Rússia, mas não foi perdeu. O Japão não quis continuar na guerra porque estava ficando muito caro e porque eles não lucrariam muito se eles seguissem. Então, foi meio que o que chamam de paz branca, que é quando os dois lados concordam que é melhor não lutar mais e ninguém sai ganhando muito nem perdendo muito. Mas Isso. fora isso, cara, o Japão, como os jovens gostam de dizer, o Japão botava a China pra mamar há muito tempo, cara. Há muito tempo, tipo, Japão, China, Coreia, todo mundo em volta, cara. O Japão era tipo num nível de 0 a 10, o Japão tava no 10 e esses caras estavam no 2, 3 de poder. Então, eles eram Sim. muito, muito fodas. E eles não concebiam a ideia de que eles podiam ser derrotados. Então, quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, o Hirohito não só assinou um pacto que ele tinha sido derrotado, um pacto de rendição, mas também ele abriu mão do poder de imperador. Então ele falou: olha, eu não sou mais imperador, eu não sou mais um deus. Inclusive tem, acho que é Declaração de Não Divindade, é o nome oficial para isso. Mas ele Sim. declarou que ele não era mais um deus, e a partir daí os seus descendentes são imperadores ainda. Eles ocupam o cargo lá, mas eles não têm esse poder absoluto mais, o Japão mudou completamente. Hoje no Japão, qual é essa visão? Eles olham para esse passado do Japão imperial, tal, eles olham como uma coisa legal que, pô, vamos fazer isso de novo? Ou é uma coisa tipo: ah, aconteceu, deixa pra lá? E qual é o papel do imperador no Japão hoje? Tipo, ele manda alguma coisa? Ou é a rainha da Inglaterra? O cara só tira foto, aparece na TV e ninguém nem liga mais porque ele acha. É isso, né? Uma figura representativa da história e da cultura japonesa e as pessoas respeitam por isso. Talvez o senhor idoso de 110 anos, ele ainda vê o imperador como aquela figura mais como se fosse uma divindade, né? Mas o japonês médio, até uns, sei lá, uns 40 anos de idade, ele só vê aquilo como algo cultural e algo histórico. Ele tem aquele respeito pela história, mas não pela pessoa em si, sabe? Então, tem muita gente também que nem liga muito para a família imperial aqui, não tá nem aí. Só quando tem festividade, alguma coisa assim, o cara tem interesse de ir lá ver qual é que é. Mas é tipo, é como se o imperador fosse a Xuxa, sabe? Você encontrasse a Xuxa comendo um Silvio lanche no Santos também, McDonald's. né? É, o Silvio Santos. É, o Silvio Santos acho que é um exemplo melhor. Você encontrasse o Silvio Santos, você fala: caralho, Silvio Santos, caramba, cara, minha infância, não esquecer, ia querer dar um abraço nele, você ia querer apertar a mão dele, sabe? Mas é mais isso mesmo. São mais celebridades do que uma. uma figura de poder, uma figura que manda e desmanda hoje em dia, né? Aí, sei lá, por exemplo, acontece um terremoto, um desastre natural, aí vai lá o imperador, vai lá conversar com as vítimas, leva doação, leva dinheiro, alguma coisa assim, faz todo aquele, como é que se diz? Relações públicas e fica por isso mesmo, mas mandar, desmandar eles não tem, não. Aqui no Brasil tem um movimento monarquista que defende a volta da monarquia e que a gente tenha um imperador de novo, ou um rei. Aí isso seria mais simples porque, tipo, tem um cara que ele tem direito ao trono, porque ele é descendente direto. Mas existe um equivalente ao movimento monarquista entre pessoas que defendem que o Japão volte a ter o imperador como o imperador? Ou isso nem existe, nem é discutido publicamente? Não conheço, a única coisa que eu já vi é o movimento nacionalista, isso tem, que é os caras que querem expulsar todos os estrangeiros, o Japão para os japoneses, e usa suástica, essas coisas, e faz passeata de carro alto e bom som, mandando os chineses e os coreanos embora. Isso eu já vi, mas o movimento Mas isso é monarquista eu não grande, vi, é não. comum ou é uma coisa É comum, meio você tá escondida? andando na rua, passa o carro lá, carro de som, sabe aqueles carros de vende ovos? É, o cara bota esse Carro som da alto. tapioca feita na hora. Isso, só que o cara falando coisas nacionalistas, tipo, Japão é dos japoneses, vão embora chineses e coreanos, não queremos vocês aqui, vocês tiram nossos empregos, etc. Nesse sentido, já vi bastante. Você tem medo de sei lá, tomar uma facada de um cara nacionalista na rua ou tem zero risco? Cara, é que japonês baba muito ovo para americano, né? Justamente por causa desse histórico da Segunda Guerra Mundial. Cara, for Aí o bater em um, japonês. for te dar uma facada, você fala inglês, ele, oh, desculpa, desculpa, não sabia. Sim. É, o japonês médio acha que eu sou americano, então geralmente eles me tratam com um pouquinho mais de respeito. Acho que o que eles não devem gostar é do negro africano, né? Que são os caras que já têm uma pele mais escura, eles já têm uma aparência de africano. Como que eu vou definir a aparência de africano? Não sei. Vou acabar Quem sendo sabe? racista aqui. Você que tá ouvindo isso aqui, você não conhece ele, o Wilton, ele é muito parecido com um rapaz chamado Lewis Hamilton. Procura isso no Google. É a cara Quem do dera. Hamilton, mesma coisa, brinquinho. Procura no Google, Hamilton, você vai saber quem é. É o tipo de negro Chad que o pessoal acha que canta hip hop nos Estados Unidos, então não sofre muito preconceito. Não, sim, a galera acha que eu sou americano e acaba meio que me tratando bem. Por isso, talvez eu não leve uma facada, mas vira e mexe dá uns loucos aqui, né? Cara que esfaqueia criança na rua. A galera que acha que o Japão é um país 100% seguro. Não acontece nada aqui, mas também quando acontece é um negócio de louco, cara. Aquele negócio que acontece muito aqui no Brasil quando tem Copa do Mundo, Olimpíada, que os japoneses vão no jogo, aí acaba o jogo, eles pegam um saco de lixo do bolso e começam a juntar tudo que eles consumiram, juntar tipo lata de Coca-Cola e joga fora e deixa tudo limpinho. Isso é uma coisa comum do Japão ou eles fazem só pra parecer, é show off? Show off. O japonês porco também. Tem, Cara. japonês joga coisa na rua. Cara, o pessoal tem uma imagem do Japão que O é. cara joga coisa no chão e fala, não, não, tô filmando ali, tem que recolher. Sim, bituca de cigarro no chão, essas coisas. Show off, cara. Claro que a grande maioria das pessoas, se você for comparar com o brasileiro médio, a grande maioria das pessoas é educada, guarda as coisas, leva para casa para jogar fora, etc. Mas tem, cara, tem bastante também de cara porcão que joga lixo no chão, deixa os negócios bagunçados e não tá nem aí. Tem isso também, cara. Quero fazer uma pergunta agora complicada, se você quiser não responder, tudo bem. Mas é o seguinte, Yakuza é uma realidade ou é uma coisa muito de filme? Tipo, você vê cara da Yakuza na rua, eles mandam mesmo no país? Como funciona isso aí? Caralho, Fala mano. baixinho agora, hein? Cuidado. Não, tô jogando as Red Pill sobre o Japão hoje. Cara, tem porra nenhuma. Ah Muita não, cara, coisa não, aí é. você tá me zoando. Não é possível. Ah, muita coisa de filme, cara. A galera exagera muito também. Não tem, não tem. No máximo o que a Yakuza faz é cuidar de casa de prostituição. Ou então extorsão. É isso que eles fazem, cara. Mas aquele negócio de filme dos Yakuza andando com katana na rua, essas Cortando o dedo. coisas. Ah, cara, não, é muita cultura mesmo, muito entretenimento, sabe? Não, não tem Porra, cara. muito disso aqui. O ouvinte do Benefrego médio de 15 anos de idade que pausou o Naruto dele pra ouvir esse podcast, ele tá chorando agora. Ah, esquece, Tudo que ele cara. pensou sobre o Japão não existe. Você vai ver uns caras tatuados no trem, etc. E você acha que todo mundo, nossa, fica com medo, não sei o quê. Não, cara, não tem, cara, não tem isso. Ó, 5 anos de Japão eu posso dizer para todos vocês: muitas das coisas que vocês acham que o Japão é, ele não é. É a mesma coisa do americano, europeu, sei lá, que vê as coisas do Brasil e acha que toda mulher brasileira é gostosa, que é carnaval o ano inteiro, todo mundo joga bola que nem o Neymar, que todo mundo fala bem, todo mundo é feliz divertido. Pra caralho, descolado. Todo mundo é feliz, etc, festeiro, todo mundo só bebe cerveja, que o Brasil é a, como é que é, floresta amazônica, só tem planta e árvore em todo lugar. Cara, não é assim, não é. E sinceramente, do fundo do meu coração, é claro que os países variam de cultura para cultura, assim, você vai ter um negocinho diferente aqui, outro negocinho diferente ali, mas o ser humano, cara, o ser humano é o mesmo. Você pode estar tanto no Brasil quanto na Islândia, você vai ter o cara que é educadinho, o cara que é certinho, mas você também vai ter o filho da puta, você também vai ter o porco, você também vai ter o bandido, você também vai ter o cara que quer ajudar todo mundo. Você tem que pensar no nível de ser humano e, cara, é todo mundo igual. Você pode mudar de idioma, você pode mudar de localização, mas a essência do ser humano, ela é a mesma em qualquer lugar que você for. Como a galera MGTOW disse, mandou a Black Pill agora, hein, cara? Pois é. O cara dele idealiza demais o Japão, eu acho. Uma outra coisa que eu conheço do Japão, que é o que me fazia achar que a Yakuza era relevante, mas também já me deixou com o pé atrás, é que eu gosto muito, mais do que deveria, de um negócio chamado idol. Você conhece isso? Sim. As cantorinhas idol de minissaia. Imagina um rebelde, tipo, você que tá ouvindo aqui, imagina o grupo rebelde, sabe? Aquelas meninas com roupa da escola. Só que rebelde é feito de uma forma sexualizada de propósito. Idol é o contrário, o idol é pra ser fofinho e pra você, tipo, ver e falar, nossa, que bonitinho, mas, tipo, não tem muito contato, é só uma coisa distante. E grupo de idol é feito como uma indústria, tipo, eles contratam as meninas que são mais bonitinhas, que tem a voz mais fofinha pra cantar. E é realmente uma indústria, tipo, o trabalho delas, elas recebem salário e o negócio pode fazer um puta sucesso, elas vão receber a mesma coisa, é igual o grupo de K-pop. Mas uma coisa que eu percebi em live é que elas ficavam, tipo, começa a live, a mina tá vendendo um bonequinho da Hello Kitty, e ela fica tipo, galera, compra esse boneco da Hello Kitty, ele é muito lindo, ah! Falando em japonês. E aí, tipo, a imagem que eles tentam passar é uma imagem muito, muito cute, que é tipo, cinco menininhas vestidas de rosa e falando, vendendo merchandise pra você. Mas aí quando elas fazem alguma coisa errado, ou quando elas, tipo, alguém faz uma pergunta em inglês, elas vão responder e respondem errado, ou esquecem a palavra, o cara que tá por trás, que é o produtor delas, ele vai pra frente da câmera e sempre é um puta gordão, cara, com a voz de assassino. E tipo, uma vez eu mandei pra uma menina numa live, elas fazem live lá à tarde, então tipo, pra gente é 4:30 da manhã, aí eu entro no YouTube. Sério que você vê live de idol? Sério que eu vejo live de idol? Porra, cara. Uma turma, cara. Cara, fascista, inteligente pra caralho. Você ainda joga rugby? Era rugby que você jogava? Joga futebol americano. Joga futebol americano e você assiste live de idol no Instagram. Cara, porra, menina. Eu conheci um cara chamado Nano, que ele aprendeu japonês porque ele gosta tanto de idol que o sonho dele é ir pro Japão ficar seguindo um grupo de idol que ele gosta por um ano. Então ele aprendeu japonês, juntou dinheiro e vai fazer isso ano que vem. Já tá com dinheiro guardado já. Ficar seguindo um grupo de idol o ano inteiro. É, mas eu conheci por ele. Tipo, não gosto nesse nível não. Só acho legal. Só acho a estética legal. Sim. Mas o que ele faz é que ele traduz pra gente. A gente fica na live, tipo, cinco pessoas. Fica eu, o Raj, o Nano, os caras, a turminha fascista do Brasil. O que, que ela falou agora? Ah, ela falou agora que o Brasil é legal. A gente, caralho, falou do Brasil. Nossa, o cara traduzindo pra gente em tempo real. Mas enfim, um dia eu mandei uma pergunta, cara. Eu fiquei mandando pergunta tipo, say hello to Brazil, what do you think about Brazil? E a mina foi responder em inglês, só que ela respondeu, ela esqueceu como falava uma palavra. E do nada, tipo, entrou um gordão na frente, deu um cu na mesa e deu uma puta bronca nela, cara. Tipo, a gente já falou sobre isso antes, como você esqueceu? Eu falei, caralho, cara, como assim? Tipo, o que aconteceu? E aí, esse cara que segue idol, que é o Nano, ele falou, não, é porque a indústria de idol no Japão é a forma que a Yakuza encontrou pra lavar dinheiro. Sim, e ao mesmo tempo eu fiquei tipo, cara, então ok, existe a Yakuza, eles estão usando pra alguma coisa. Mas eu falei, pô, lavar dinheiro com idol, cara? Tipo, sei lá, os caras deviam ser o auge do crime organizado japonês. Os caras estão lavando dinheiro com mina vendendo bonequinho da Hello Kitty. Eu já fiquei com o pé atrás. Então, mas eu acho que a galera deve misturar um pouco, porque você tem a Yakuza, que são as famílias japonesas que comandam o crime organizado, e você tem os caras que fazem quadrilha, né? Então provavelmente esse cara devia ser um cara de quadrilha, não quer dizer que ele é um Yakuza todo tatuado e sem um dos dedos, sabe? Deve ser só um cara de alguma quadrilha que contratou essas meninas pra lavar dinheiro e etc, né? Então, não sei, pode ser só um criminoso, só não ser justamente um cara da Yakuza, né? É igual você falar que todo bandido brasileiro é membro do é PCC que fala? Membro do Isso. PCC, e não é bem assim, né, cara? Idol tem um negócio que elas não podem falar com fã. Tipo, elas são realmente pra ser idolatrada. Por isso é idol, ídolo. Eu mandei mensagem pra um idol no Instagram e o produtor ela respondeu me xingando. Tô perdendo respeito. O produtor respondeu você, me cara. Xingando muito. O que ele mandou pra você? Ele mandou, tipo, ele escreveu em inglês, mas era um negócio tipo: você não deve entrar em contato com idols diretamente, entenda que esse é o trabalho dela, e se você quer fazer amizades, procure outras pessoas, uma coisa assim. Porque eu mandei perguntando se ela gostava de black metal. Só falar um negócio aqui, cara, cuidado com esse negócio de idol, porque geralmente quem curte idol é pedófilo, tá? Caralho, não sabia disso não, cara. Sim, porque não sei se você percebeu, mas essas idols são tanto quanto infantilizadas, né? E aqui quando tem show de idol, geralmente quem vai é uns marmãozão de 30, 40 anos. Então, sei lá, cara, se eu fosse você, eu me afastava dessa cultura aí. Parar de ver live de idol de madrugada. Valeu pelo aviso. Colocaria uma música de idol pra tocar aqui de fundo só pra ouvinte ter ideia do que a gente tá falando. O cara já tomou Blackpink sobre o Japão e vai tomar agora sobre o Menefrego. Porra, esse cara, o cara que fala de academia em todo o treino, tá ouvindo isso? Sim! Paga pau pra ídolozinha japonesa. Você gosta de idol também ou não, cara? Não gosto, cara, já cresci já. Não sou homossexual, tá tranquilo. Sim. Então, já disse como é a vida do imigrante médio, que é difícil, muito trabalho, sofre muito, pessoas falsas, essa parte ruim do Japão a gente já passou por toda ela. Tem mais alguma coisa que te deixa desgraçado de sua cabeça aí no Japão? Ou fora isso, é de boa? Tipo, tem mais alguma coisa que você colocaria na lista se eu for falar a verdade sobre o Japão? Imposto, né? Imposto é roubo, e aqui verdade. Tem imposto pra caralho. Mas imposto, aí entra num negócio que é: imposto, se tiver retorno, tudo bem. Então, tipo, sei lá, se você pagar um imposto alto, mas você... Lá vem a falácia do imposto. De primeira qualidade. Lá vem o comunista. Lá vem a falácia. Se tiver serviço de primeira qualidade, beleza. Se tiver estrada, se tiver rua pavimentada, então tudo bem. Não, mas é verdade, velho. Se o país for bom e você pagar imposto, mas se tiver realmente coisas muito boas, beleza. Mas se você paga muito e você não tem tanto assim, você tem, tipo, uma vida normal e você paga muito imposto, ou você paga muito imposto e não tem nada, aí é um problema. O Japão é entra onde aí? Você paga muito imposto, mas o país funciona, tem coisa pública boa. Olha lá o estadista. Chegou o estadista. Eu sou o único estadista do mundo que gosta de idol, cara. Cara, deixa eu te explicar. Tem um negócio aqui chamado Shakai Hoken, que se chama Seguro Social. Como funciona esse Shakai Hoken? De 20 a 30% do meu salário vai diretamente para esse Shakai Hoken. Então, sei lá, se eu recebo $1,000 de salário, $300 vai direto para esse Shakai Hoken, e é um dinheiro que eu não posso tocar até a minha aposentadoria ou até eu ficar doente, sofrer algum acidente, alguma coisa assim. Então é um dinheiro que vai para outras pessoas. E, cara, eu simplesmente queria não poder pagar esse Shakai Hoken, porque esses 30% dava para pagar um aluguel para mim, dava para pagar 2 meses de alimentação para mim, sabe? Eu queria ter a opção de escolher não pagar esse Shakai Hoken. Só que é obrigatório. E quanto maior o seu salário, mais você paga esse Shakai Hoken, então a porcentagem aumenta. Então, cara, é um negócio que me deixa fudido da cabeça, porque é um dinheiro que eu não tenho acesso, eu não consigo ter controle, sabe? Você não vai ter sabe? Acesso nunca, porque você não pretende ficar aí até envelhecer, então só é dinheiro perdido. Não, se eu sair do Japão, tem como eu requisitar esse dinheiro desse Shakai Hoken. Inclusive, se eu sair, eu vou ganhar uma bolada bonita, porque eu tô aqui há 5 anos. Mas... é um dinheiro que eu não tenho acesso, sabe? É um dinheiro que faz falta. E eu queria que o Estado não tivesse controle sobre esse dinheiro, sabe? Caralho. Pagou isso? Você fica livre de imposto? Ou tem mais coisa ainda? Tem mais coisa ainda. Então, por exemplo, eu recebo meu salário, desconto esse Shakai Hoken, tenho imposto da cidade também, eu tô morando em Yokohama, então tem uma porcentagem do meu salário que vai diretamente... pra cidade onde eu tô morando. Então, não sou eu que vou lá e deposito e pago. Sai do meu salário diretamente para a prefeitura da cidade. Tem esse Shakai Hoken, tem esse imposto aí da cidade. E tem o imposto do país. Então, além de pagar para a cidade, eu pago para o país, para o governo japonês. Então, só aí vai uns 40% do meu salário só para imposto, cara. Então, basicamente, eu tô trabalhando para dar dinheiro pro governo japonês. Tem E o eu que a acho gente tem isso aqui no uma Brasil merda. também, que a gente tem imposto sobre produto alto. Aí isso acontece também? Tem também o imposto de consumo, que agora eles cortaram, acho que só para comida que não existe mais, né? Para comida parece que eles cortaram, agora a comida não pode mais ser cobrado imposto. Mas para qualquer outra coisa que você compra, você tem um imposto de consumo. Sei lá, você vai comprar uma. Sabe, agora a gente está na pandemia, você vai comprar a máscara. Você tem lá a porcentagem de imposto sobre essa máscara, então você não paga o preço real, você paga um pouquinho a mais, né? E é um valor que varia de mês a mês. Então hoje pode estar, sei lá, 10 centavos, amanhã pode estar 20. Você acha isso pouco, mas quando você vai Você fazer soma tudo, os né? cálculos de. É, quando você soma tudo, é uma grana que vai embora e não precisava, sabe? Assim, de 1.000. Vamos colocar R$ 1.000 só para o cara entender mais fácil. De R$ 1.000 você ganha. Quanto mais ou menos você acha que vai para imposto? Eu acho que uns 400 pelo menos vai para imposto, cara. E assim, é 400, igual eu falei, dava para pagar um aluguel com essa grana, sabe? Então é uma grana que pesa mesmo. Eu queria ter a opção de não precisar pagar esse Shakai Hoken, mas é obrigatório, não tenho o que fazer. E se você não paga, você recebe uma cartinha do governo dizendo: você não pagou seu Shakai Hoken, pague agora, senão vamos confiscar os seus bens. Então é meio foda isso aí. Outra coisa também, cara, que você me falou isso tem 2 anos e meio, ficou na minha cabeça até hoje. Você disse que você tinha baixado, não sei, você queria ver o 007, que você tinha interesse e tal, você viu o pessoal falando que tinha assistido, e aí você foi atrás para comprar, e aí eu falei, cara, mas por que você não baixou um torrent? Você falou que não, porque não existe essa opção. Se você faz isso, o governo descobre e manda uma carta cobrando, falando, nossa, você baixou isso aqui, você tem que pagar agora. Então, Sim. as coisas que a gente consome aqui de entretenimento não são caras, porque a gente tem tudo de graça, a gente baixa pirata. Mas no seu caso, tipo, o imposto ele é mais problemático ainda porque você tem que pagar sobre tudo que você consome. Você não pode ver um Exato. anime de graça, essas coisas. É, Sim. isso funciona assim, é assim mesmo, cara? Os caras descobrem e mandam carta na sua casa, você tem que pagar? É, depois de um tempo eu liguei o foda-se, eu dei uma arriscada, até agora não aconteceu nada. Tô baixando uns torrents de vez em quando aqui, porque aqui é um país muito atrasado também, né? Lança um filme aí, sei lá, em janeiro, só vai estrear aqui em maio, sabe? Então as coisas são meio atrasadas aqui, então eu acabei recorrendo aos torrents. Tô Tô vivendo arriscando, na ainda não. ilegalidade. É, ainda não recebi cartinha, mas eu conheço pessoas que já receberam. Mas também esses caras devem exagerar também, né? Deve ser os caras que botam, sei lá, 20 filmes pra baixar de uma vez. E deixa baixando. Eu não, uma vez por semana eu vou lá e baixo alguma coisinha e acabou, né? Então deve ser por isso que eu não fui pego ainda, mas deve ter cara que deixa baixando filme, jogo, essas coisas e acaba sendo descoberto, né? Por causa da banda de internet que ele usa, né? Mas tem isso sim. Agora, pergunta de comunista. Pagando tudo isso, o país é um país bom? É um país top? Você sai na rua e você fala, caralho, que asfalto bonito. Ou você paga e ainda não tem retorno? Se eu falar que não tem retorno, eu vou estar mentindo, né? Só porque assim, as ruas são bem pavimentadas, se cai alguma coisa, se tem um buraco, você passa num dia, no dia seguinte já tá tudo consertado, já tá tudo bonitinho, já tá tudo certinho, né? Inclusive agora o governo japonês deu uma ajuda por causa do coronga, recebi 3 mil dólares. É, por conta do coronga, que foi uma grana que o governo japonês mandou para todo mundo porque afetou realmente. Todo mundo ficou em crise por causa do corona, galera que perdeu o emprego, etc. Então eu recebi 3 mil dólares do governo japonês. Ué, E caralho. por esse Aqui a aspecto. gente recebe R$ 600 aqui e fica feliz, cara. Caralho, Sim. R$ 600, tamo bem. Sim. É, então nesse aspecto, ajuda e etc. Mas acho que o problema do Japão é o japonês, cara. Aquele negócio que eu falei de falsidade, aquele negócio que eu falei dele ser muito dividido em grupinho, o cara que só curte aquele negócio específico. Então, se você quiser se aproximar, se você quiser conversar com esse cara, você tem que entender daquele negócio, senão você vai ter uma relação muito superficial com ele, sabe? Acho que o problema do Japão é o japonês mesmo, cara. Fora isso, é um país legal de viver, eu acho. O cara fica 1 hora e meia citando os problemas. Não, fora isso, é de boa. Tirando isso, tranquilo. É porque eu sou de Carapicuíba, né, cara? Então, para mim, pesa muito o quesito segurança. Eu poder andar na rua com meu celular sem medo de ser assaltado, ou então voltar do trabalho 11 horas da noite com o um notebook na mochila, tranquilo. E, sabe, isso é o que pesa mais para mim aqui no Japão. Mas se eu encontrasse um país de língua inglesa que tivesse esse mesmo nível de segurança, eu com certeza iria, cara. Porque o que pesa mais para mim aqui é a segurança mesmo. Wilton, última pergunta aqui agora pra gente encerrar. Ótimo, ótimo podcast, gostei demais até aqui. Mas o seguinte, cara, você comentou como é o japonês médio, comentou como a situação do imposto e tal, mas a coisa que mais preocupa a gente no Brasil é o nível de marxismo cultural. Você conhece esse termo já? Sabe sim, sim, sim. Então, é o nível de, tipo... Um a sociedade brasileira... cunhado por Olavo de Carvalho. A sociedade brasileira hoje, cara, ela é muito esquerdista num nível que, tipo... Adolescente média brasileira, ela é feminista, bissexual, mesmo que ela não seja, ela diz que é porque ela acha que é legal, fica brigando com os pais e fuma maconha, e tipo, é um nível muito alto. E o adolescente Sim. médio brasileiro é o cara que faz a mesma coisa do outro lado, o cara que tá indo pra balada, tudo que ele ganha ele gasta com mulher, porque ele acha que isso é o que importa pra vida dele. Então, tipo, Sim. a gente tá num nível que isso tá muito forte já. E a sociedade japonesa, a sociedade brasileira, tem tudo pra decair mais ainda. Então a gente já tem um país não muito bom hoje, considerando as nossas pessoas, o nosso povo, apesar do país em si ser bom, mas o povo não é muito. Daqui a alguns anos vai ser pior ainda, cara, porque as e-girls serão as mães do futuro, e os caras que gostam de trap, que estão com 15 anos, tatuagem de cifrão na cara, serão os pais do futuro. Então vai ser foda. No Japão isso já aconteceu também, cara? Tudo bem, você falou agora que o japonês tem os seus problemas, que o cara é meio falso, finge as coisas e tal, mas... O japonês médio, ele tá nesse nível também de usar droga, de fazer coisa errada e não se preocupa mais, não existe mais a ideia de moral nem nada disso, ou por enquanto ainda tá seguro? Por enquanto ainda tá seguro. O que tá estragando é que tem muito japonês indo estudar nos Estados Unidos, esses países que já estão mais contaminados com política, drogas, essas coisas, então eles estão meio que importando esse tipo de mentalidade aqui. Inclusive, um negócio bizarro que tá tendo agora é aquele protesto de Black Lives Matter em plena Tóquio, sabe? Negócio bizarro, cara. Aí vem também a vida de americano, meia dúzia de japonês. Fazendo Black Lives isso. Levanta cartaz, Black Lives Matter, eu acho isso bizarro. Então tá meio que chegando aqui esse tipo de cultura. E também aquele negócio que eu falei, né? Muito de nichos. Se o cara já curte, sei lá, hip hop, geralmente esse cara já tem interesse, sei lá, experimentar uma maconha, alguma coisa assim, né? Com o advento da internet, o japonês está descobrindo esses outros universos aí. Mas por enquanto está seguro. Acho que se continuar essa galera importando, talvez daqui uns 10, 15 anos as coisas mudem aqui. Mas por enquanto tá de boa aqui, eu acho. Eu vou falar algumas coisas aqui. Você só diz se é comum, se é mal visto. Geral, tá bom? Não precisa entrar muito, não. Drogas em geral, maconha, cocaína, tudo isso é uma coisa. As pessoas não ligam mais, é mal visto, é aceito socialmente. Qual é a visão geral no Japão sobre drogas? De nicho. Se você tá no nicho da galera que curte, igual eu falei, galera que curte hip hop, eles acham maneiro. Mas se você tá fora desse nicho, aí é mal visto. Feminismo é uma questão pra mulher japonesa média ou a maioria nem sabe o que é? Maioria nem sabe o que é, mas a japonesa média ela percebe que as coisas estão mudando para as mulheres, principalmente porque agora a mulher japonesa está investindo muito em carreira, né? Elas estão começando a ganhar dinheiro, etc. Aqui eu diria que está num feminismo inicial, sabe? Aquela fase de mulher está ganhando dinheiro, está ficando independente e está achando que manda no mundo. Está começando isso aqui. Mas ainda assim o nível de hipergamia é gigante aqui, então ainda é uma coisa que não vai levar um tempinho para ser implementada fortemente aqui. Tem uma coisa no Brasil que é o nível de cucagem brasileira média está aumentando muito. É muito comum, Sim. muito comum ter casal que tem relacionamento aberto. Ou tipo, uma mulher que tem 3 namorados e é aceito. Tipo, as pessoas não... Há 5, 6 anos atrás ainda olhavam feio e falavam, porra, como assim, cara? Você tem 3 maridos? Mas hoje em dia, foda-se, o pessoal não liga mais e é bem comum. Especialmente entre Sim. os mais jovens. É a ideia de que temos que destruir a família tradicional e tal. Isso acontece aí? Pelo visto não, você falou a ideia da japonesa média é casar e ter filho, então pelo menos isso não acontece. Não acontece, não. Isso é bem, bem raro. Vai ter o cara, logicamente, que ele sabe que a mulher dele trabalha no Soapland, que é aqueles puteiros que o cara não pode encostar na mulher, só vai pra conversar com ela. Vai ter o cara que tem uma namorada que é assim, mas mais nesse nível aí, né? Mas isso aí em todo o país tem, né? Relacionamentos homossexuais. Tranquilo? É raro, hein? É raro ver, sei lá, 2 caras de mão dada na rua. Eu acho que eu nunca vi. Não, acho, nunca vi, cara. Já vi menina. Nunca, cara. Aqui no Japão, nunca. Já vi menina homossexual. Já vi também cara travesti, que é um senhor de 40 anos de peruca e salto alto. Já vi isso bastante. Mas casal gay, igual tem aí no Brasil, eu não lembro de ter visto, não. Dois caras se beijando na rua, andando de mão dada na rua, isso eu Caralho. nunca vi, não. Pô, isso é comum no Brasil, cara, desde a década de 80. Sabe? Tipo, Sim. é muito comum. O que você falou agora, a gente tem que tomar cuidado para falar esse termo aqui, porque já deu problema, mas travestis, aqui no Brasil é muito comum ao ponto Deu em que. problema. Você vai tomar um processo por causa dessa porra. Cuidado com as palavras que você vai escolher, hein, rapaz. Mas aqui no Brasil, no passado era uma coisa muito mal vista, tipo, nossa, aquele cara, era mais mal visto você ser travesti que você ser gay, por exemplo, era muito mal visto. E aí com o tempo começou, o pessoal fazia piadinha sobre, ia passando, e tipo, nossa, mulher é boa mesmo, é mulher que tem pinto, como piadinha, ninguém levava muito a sério, mas começou a crescer, crescer, crescer, crescer. Hoje a gente tem, por exemplo, um cara chamado Toguro, não sei se você conheceu Sim. ele, você conhece ele no Japão? Sim. Sim, Caralho, conheço. cara, achei que você não conhecia ele não. Ele é um Conheço. youtuber maromba, tipo, o YouTube maromba é o lugar onde tinha os caras que eram, tipo, hashtag orgulho de ser hétero até 3 anos atrás. Hoje em dia o Exato. Toguro, ele namora um trapezinho mirim de. Mas tá namorando com ela ou ela só tá na mansão dele? Ela só tá treinando com ele, não é? Eu acho que ele usa mais pra hype, cara. Tipo, eles estão treinando juntos, aí o pessoal fica nos comentários, oh, você tá comendo? E aí ele vai lá e não fala nada, e depois ele faz um comentário tipo, ah, eu encontrei uma pessoa que será minha parceira por toda a vida, estou muito feliz ao seu lado, posta no Instagram, entendeu? Mas acho que é só pra hype. Tipo, não. Entendi. Deve estar acontecendo mesmo, não. Mas ainda assim é uma coisa que, tipo, hoje em dia normalizou. Hoje em dia, se um cara chegar na Sim, sim, escola, sim, sim. no ensino médio, e falar, ah, tô namorando aquele rapaz ali e é um rapaz de peruca, beleza. Ninguém, tipo, socialmente não se preocupa, não é mais mal visto. No Japão você falou que já viu, mas ainda tá no estágio de ser mal visto, tá no estágio de ser visto como piadinha ou já é também liberado? É, tá no estágio de ser. É estranho, né? Causa aquela estranheza. Você vê um cara de peruca e salto alto e saia curta, só que aquela barba por fazer, você acha estranho e você vê que ninguém senta do lado dele no trem, né? Então, não sei. Não sei a que pé que isso vai chegar. Então, pagar imposto feliz para viver no Japão, cara. Simplesmente. Ah, não, cara. Japão é overrated, cara. Demais. Porra, tava Demais. concordando, mas nesse finalzinho aqui eu acho que eu pagaria imposto. Pagaria 90% de imposto. Cara, se quiser, vem aqui, mas vem para ficar, sei lá, um mês, 6 meses, 1 ano, mas para viver para sempre, eu não recomendo. A menos que você queira viver no interior e, sei lá, viver da sua própria colheita de arroz e, sei lá, mandioca. Aí beleza, aí dá para você viver gostoso aqui. Agora você morar numa cidade grande, se matar de trabalhar, aguentar a falsidade do japonês médio, aguentar as nerdices do japonês médio. Aí, cara, não dá pra aguentar. Fora aprender o idioma, que é foda pra caralho também. Então, não recomendo, cara, não recomendo. Vou aí só pra comprar Gundam e em show de idol. Depois eu volto pro Brasil. É, vem um mesinho, tá bom. Dá pra fazer isso tudo que você quer fazer e vai embora. Vai pra um outro país um pouquinho mais interessante. Vai pra Itália, cacete. Cara, pra encerrar, eu gostaria, por favor, que você falasse agora pro cara que tá ouvindo isso aqui. O Menefrego, ele tem uma audiência média entre 15 e 18 anos e muita, muita gente manda e-mail falando que pensa em sair do Brasil, que não tá feliz aqui, que tá aprendendo inglês, tá aprendendo. Tipo, as pessoas não querem viver aqui por muito tempo e eu entendo perfeitamente elas. Apesar de não ser uma coisa que eu quero pessoalmente, eu entendo perfeitamente elas. E boa parte dessas pessoas que estão ouvindo você aqui, que chegaram pelo Menefrego, que chegaram pela busca do YouTube, tem o mesmo pensamento não só pelo Japão, mas para ir para outro país, para ir para Austrália, para Irlanda, para um outro país do mundo. Eu queria que você falasse agora, imaginando que você está falando pro Wiltinho de 14 anos de idade, de 15 anos de idade, que tipo Sim. não tinha ideia de como sair do Brasil, que não sabia o que fazer e tipo pensa que é esse tipo de cara que vai ouvir, o que você tem a dizer para ele? Fica no Brasil, investe aqui, ou você recomenda o cara sair? Se for sair, o que vale a pena ele fazer e o que é cilada que você aprendeu na prática que não vale? Enfim, como disse o Hernani Carreira, tempo livre. Pode ir. Tempo livre agora Sim. pra falar pra esse cara. Primeiro que o Tinho agora tá puto comigo, né? Só falei merda do Japão. O cara deve estar, tá cuspindo no prato que comeu. Ah, você não merece estar no Japão. Eu que devia estar aí, não sei o quê. Você não devia estar aí. Ah, não gosta do Japão, vai embora, volta pro Brasil. Deve ter uns caras putaço Cara, tenho comigo certeza agora. que boa parte dos comentários serão exatamente isso. Exato, exato. O cara deve estar putaço. Mas, cara, eu vou falar pra você. Eu era como você, eu idealizava pra cacete o Japão. Eu falava, cara, depois que eu me mudar para o Japão, eu não preciso de mais nada na minha vida. Minha vida vai estar feita, eu vou estar realizando um sonho E eu vou ser extremamente feliz com isso. E, cara, pode acontecer o que acontecer. Eu não quero mais nada pra minha vida. Eu só quero realizar esse sonho que eu vou estar bem. Avança 5 anos. E tô eu aqui falando um monte de merda do Japão. Porque, realmente, cara, você pode idealizar... aquela frase é clichê, mas todo mundo fala que o gramado do vizinho é sempre mais verde, né? E você só vai saber qual que é a vida do vizinho depois que você passa a viver dentro da casa dele. Aí você vai ver que talvez a vida dele não deva ser tão boa quanto você imaginava. Então, assim, não tô querendo destruir a imagem que vocês têm do Japão. Eu só tô querendo abrir a mente de vocês de que, tipo, é um país bom? É, mas tem seus problemas, sabe? Não vem aqui achando que o Japão é um país perfeito, que você vai ser feliz, que você não vai ter problemas. Você vai ter problemas, você vai ter imposto, você vai ter que lidar com o japonês, você vai ter dor de cabeça, você vai ter estresse. Igualzinho, igualzinho você tem aí no Brasil. Então os problemas que você tem no Brasil, você vai ter no Japão ou em qualquer outro país que você queira ir. Só que com o plus de que vai ser no idioma e numa cultura que não é sua. Então isso meio que multiplica os problemas em dobro, sabe? Então você vai ter que lidar com os problemas que você já tem, só que num outro idioma, numa outra cultura que você desconhece. Então se você tiver essa mentalidade do tipo, cara, vou sair do Brasil e vou para outro país. Se você tiver essa mentalidade do tipo, eu vou para outro país, mas esse país não é perfeito, esse país tem problemas, eu vou ter que lidar com esses problemas. Se você tiver com essa mentalidade, aí você vai conseguir viver legal. Agora, se você vier iludidão, achando que, nossa, vai ser uma maravilha, eu vou viver um sonho, vou viver na Disneylândia, aí esquece, cara, você vai penar, você vai sofrer pra cacete, e você vai acabar voltando pros braços da mamãe. Então, se você tem esse sonho de ir pra um outro país, escolhe um outro país, mas vai com essa mentalidade de, tipo, vai ser difícil, vou chorar e minha mãe não vai ver, vou passar dificuldade, vou ter estresse, vou passar aperto, não vai ter dinheiro, não vou entender o idioma, não vou entender a cultura. Já vai esperando o pior possível, que aí você vai conseguir lidar com os problemas do dia a dia. Agora, se você quiser viajar achando que você vai para o mundo da Disneylândia, você vai acabar caindo do cavalo. E a principal dica que eu dou para você é, antes de escolher um país... Não, na verdade, depois que você escolher o país, a primeira coisa que você tem que fazer e investir é aprende a porra do idioma do país que você quer. Você vai para os Estados Unidos, aprende inglês, você vai para o Japão, aprende o japonês, mas investe no idioma primeiramente, porque é isso que vai abrir porta para você. Desde você conseguir um emprego até de você conquistar uma cocotinha que, sei lá, vai ser a sua futura esposinha, a sua honradinha. Se você não souber o idioma local, você não vai conseguir nada disso e você vai sofrer 10 vezes mais. Então, tá, seu sonho é ir para tal lugar, já começa agora mesmo e vai estudar o idioma desse país. E na minha época eu não tinha YouTube, não tinha essas coisas, não tinha curso online. Nossa, curso online, vocês têm todos esses negócios aí hoje em dia de graça se você digitar no YouTube. Curso de japonês, você vai achar um cara que tá dando aula de japonês gratuitamente. O cara já, provavelmente já postou umas 500 aulas. Se você se esforçar, você vai conseguir aprender. Sei que nem todo mundo é autodidata, mas é possível, cara. Na minha época eu não tinha nada disso, hoje em dia vocês têm acesso a esse tipo de coisa, então corre atrás disso. Primeiro estuda o idioma, depois você alimenta esse sonho de ir para outro país. E enquanto você alimenta esse sonho, cara, não se iluda, vai já imaginando que você vai ter a pior vida possível. Que aí, se não superar as suas expectativas, pelo menos você não quebra a cara. Beleza? Então eu sei que vocês estão puto comigo que eu falei um monte de merda do Japão, mas coisa boa do Japão, já tem trocentos canal aí já falando, ah, eu compro sorvete aqui. Como é que é aquele cara? Ricardo Hara fazer live mostrando tomando sorvete? Isso aí já tem uns montes. Agora os caras falando dos podres do Japão, é mais interessante que aí você vê que o país não é essa Disneylândia toda que vocês estão imaginando, beleza? Então acho que esse é o recado. Pô, falou muito bem, cara. Muito bem. Exatamente por isso que eu convidei você aqui, achei um ótimo podcast. O negócio de a gente ir atrás desses canais que estão lá sempre falando bem do Japão é que é um negócio muito, muito assim, é interessante de assistir, mas é muito mongol, porque basicamente o cara fala: aí, gente, eu fui aqui na loja e eu comprei tudo que tinha de Pokémon. Aí ele mostra o sorvete de Pokémon. Isso. E a bala do Pokémon. E aí nos comentários fala: nossa, o Japão é muito foda, tem coisa do Pokémon e tal. Mas tipo, ele não fala como é a vida dele lá e é muito raso. Ele não fala como ele se fudeu no chão de fábrica pra ganhar o dinheiro pra comprar aqueles negócios do Pokémon. Exatamente, tivemos isso aqui hoje. Wilton, pergunta final do podcast: foi bom pra você? foi uma delícia, foi muito gostoso, cara. Por favor, gostaria que você falasse sobre o Todo Dia Podcast. Tem, acho difícil, né, mas tem pessoas ouvindo isso aqui que não conhecem ainda, apesar de eu já ter participado lá. É, na minha opinião, o melhor podcast do Brasil em edição, em conteúdo, em qualidade. Sabe, tá ali lado a lado com Cidade Primitiva, mas acho que o Wilton, ele faz um negócio de entender que o podcast é uma mídia que vai ir pra algum lugar. Então o cara tem um site, tem uma edição de vídeo legal, tipo, é muito bem feito. Quando você vê que o cara faz isso sozinho, é foda. E ele faz um negócio que ele chama as pessoas pra falar e deixa as pessoas falarem. Isso é extremamente raro, cara. Tipo, geralmente podcast, o cara vai falar de um assunto, ele fica puta palestrinha e não deixa o convidado dar opinião. E quando o cara vai falar uma coisa que ele não gosta, ele, não, peraí, isso tá errado e tal. E o Wilton não, o Wilton, ele chama alguém e fala, tipo, o que você acha disso aqui? E a pessoa fala e ele espera terminar e faz uma pergunta. Eu acho isso maravilhoso. Então, eu recomendo demais, mas nas suas próprias palavras, se puder falar sobre o Todo Dia Podcast, sobre o projeto, o pessoal ir lá conhecer também. Beleza. O site é www.tododiapodcast.org. Você também acha Todo Dia Podcast no YouTube. E é basicamente um conteúdo que eu crio para exercitar a minha ignorância e curiosidade. Então é um podcast de curiosidade e ignorância. Porque ignorância que eu sou burro pra cacete, aí eu chamo os caras inteligentes, tipo o William e do Menefrego, aí o cara explica pra mim o que, que é fascismo. Então tem um pouco de curiosidade nisso. E outro fator também é que eu sou um cara muito misógino. Pronto, aí os caras acham esse trecho daqui 20 anos e me cancela. Eu sou um cara muito misógino, cara. Eu adoro conteúdo que fala mal de mulher, porque todo canto que você vai é só a galera, nossa, mulheres são seres perfeitos, seres sem erro, etc. E eu adoro conteúdo que desmistifica isso. Então eu tentei criar esse conteúdo porque é um conteúdo que eu gosto de ouvir. Então eu faço simplesmente o podcast que eu gostaria de ouvir. Então, se você tiver curiosidade, misoginia e quiser ouvir perspectivas de pessoas que, as quais você não está acostumado a ouvir, entra lá no Todo Dia Podcast, você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo. E desculpa se eu tô meio maluco hoje, se eu tô meio me embananando hoje, aqui são 10h30 da manhã, acabei de acordar e eu tenho que trabalhar daqui a pouco, mas estamos aí fazendo companhia para os ouvintes do Menefrego. O cara acordou 7h30 para gravar, para estar aqui com a gente. Mas então é isso, acho que a sua frase final foi maravilhosa. Se você não gosta de mulheres e de Japão, Todo Dia Podcast é o podcast para você. Valeu, cara, muito obrigado por ter participado e semana que vem a gente tá de volta.